Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, o último filho de Krypton respira pela última vez e o Projeto X traz ultimamente a obra que aborda os últimos dias do Superman. Acho que não ficou legal. Quero ver quem que contou quantas vezes o Hot falou último. Meu Deus do céu. Eu acho que eles entenderam que é o fim. Do fim. Projeto X Ultimate Edition. Bom, mas falando sério, né, moçada? Projeto X voltou, o ciclo se completou novamente, né? Vários eclipses e eventos solares aí pra gente finalmente voltar a falar do que interessa aqui nesse podcast, né, moçada? Que, como a gente sempre fala, é o quê? Quadrinhos! Quadrinhos! Aê! Eu já fui melhor nisso. Mas é isso aí, galera. Voltamos aí, né, nessa semana pra falar agora de quadrinhos e falar de nada mais do que um marco, né, até na história dos quadrinhos. Vira e mexe a gente fala aqui de clássicos, né, de histórias que marcaram gerações, redefiniram personagens e influenciaram as pessoas, né. Hoje a gente tá aqui pra falar de algo que fez tudo isso e um pouco mais, sei lá. E é isso aí, então, galera, nessa semana apresentamos a morte do Superman e um pouco das suas consequências, né. Murder. Murder. Murder. Essa é a música do Batman. Murder. E eu nunca tinha visto Superman com o cabelo do Sidney Magal. Quero ver lá, quero ver lá. Se isso é ressurreição, galera. As pessoas deviam fazer mais vezes, né, cara? Mais mullets. Tragam brega de volta. Aqui é o Cabeça, e fazendo um quote daquele que dentro da Liga da Justiça sempre teve palavras e frases grandiosas de incentivo, eu vou fazer um quote que é: tarde demais, Bizô, candidato a cadáver logo à frente. E aí, o que vai ser? Enterrado ou cremado? Gardner Guy. Um lorde. O guerreiro, né? É, caras, muito bom, muito bom. Bom. Aqui é o Sage, e a saudade dos anos 90, tanta maluquice acontecendo, meu Deus do céu. Colocaram o Trabuco até no Superman, né? Porra. Pois é, né? Aqui é o Vinícius, e se eu esmagasse um pássaro com as mãos e desse risada, eu não ia parecer tão mal quanto o Apocalipse, cara. Caraca. Cara, isso foi... Isso aí, cara, isso foi a muito melhor explícito. Forma de mostrar como um cara é mal. Como que você... Parabéns, assim, parabéns pra... Cara, como que a gente vai fazer ele parecer mal? Vai bater numa velhinha? Né? Ele vai, sei lá, roubar um banco, não. Ele vai pagar um passarinho... Da risada. Caraca. É uma metalinguagem única. E depois única. Ele quebra a cabeça de um cervo. E joga ele no besouro lá. Bom, moçada, mas é isso aí. Pra quem ainda tá meio por fora aí do assunto, hoje estamos aqui reunidos pra falar aí da morte, né, de um dos ícones do quadrinho mundial, né, na verdade. Eu não preciso nem de militar americano, né, um quadrinho mundial, né, a gente tá falando hoje nessa esfera. Então, basicamente, o que a gente vai falar aqui hoje no Projeto X, né, é passar sobre a história principal mesmo, né, a morte do Superman. A gente vai contextualizar explicar um pouquinho o que aconteceu antes, explicar um pouquinho o que aconteceu depois. Depois disso, a gente vai aqui abrir um momento aqui pra discussão, comentar o quanto foi importante, porque foi legal ou não. E bater um papo, né, como todo bom fã gosta de fazer. E aí, num terceiro momento aqui, e aí talvez numa área mais perigosa aí, a gente vai comentar com alguns possíveis spoilers, né, de algumas outras mortes recentes do Super-Homem, né, em diversas outras mídias. Então, a gente vai passar aí por alguns outros lugares aí que o Superman teve a infelicidade de morrer de novo, e de novo, e não, de e novo. E outra, cara ouvinte que está nesse momento nos escutando, né, não se preocupe com spoilers, porque, cara, a morte do Superman é um negócio tão simplório, mas tão simplório, que não tem muito o que revelar, sabe? Na verdade, spoiler tá no título, é, né? Exato. Droga, não queria saber que ele morria. Ele retorna depois. É pior que ver Dragon Ball Z com aquela, com aqueles episódios, né? O nome do episódio. Frieza morre. Morre. Droga. Não, mas pelo menos nos Estados Unidos eles não colocaram o título como o retorno do Superman, né, cara? É o reino, né? É muito melhor. É que aqui no Brasil não faria sentido de forma alguma. Mas também eu acho válido. Eu acho que nesse caso não tinha muito segredo mesmo, né? Não foi uma coisa tipo, vamos esconder até o fim. Então, tipo, cara, ele vai morrer e ele vai voltar. Agora, o que se passou em relação a isso e como aconteceu, as consequências, aí sim a gente vai falar com mais detalhes. Então não precisa desligar porque é só isso, né? Ah, ele morreu, beleza. Eu gostava mesmo, foi o apocalipse. Já posso aí, né? Spoiler! Spoiler! Spoiler de quase 20 anos. Mais, né? Mais de 20 anos. 23. Mais de 20 anos, cara. Quase 24. É, cara. Basicamente aqui, né, a gente tá pra falar primeiro aqui sobre a morte do Superman, né, que nada mais foi do que um arco de histórias publicado entre dezembro de 92 e janeiro de 93, ou seja, faz algum tempo. Só o Seja aqui acompanhou de boa na época. É, eu tava ocupado lá em aprender a nascer e essas paradas assim, e o Superman tava renascendo, olha que estranho. E é interessante que ela se passou, né, ela foi um evento bem estruturado, né, a DC ela colocou nas quatro revistas mensais Superman que tinha na época e mais na Liga da Justiça, né? Na época eles tinham Man of Steel, The Adventures of Superman, Action Comics e Superman, né? Aí a revista se passou nas quatro mais da Liga da Justiça. É, exato. O que a gente tem que lembrar aqui de início é que a gente tá no momento pós-crise, ou seja, todos os heróis tiveram ou grande parte dos heróis tiveram sua cronologia resetada e arrumada, de certa forma. Um desses heróis foi o próprio Superman, com, né, o Homem de Aço do John Byrne. Então, o que aconteceu? O que tinha de diferente um pouco depois da crise? Primeiro, que depois da crise você tinha inicialmente apenas realmente o Clark, que era o último filho de Krypton, ou seja, só tinha ele de kryptoniano. Então não tem Krypton, não tem inicialmente Supergirl, não tem bate nada, né? Super cachorro, super gato, não tem nada disso. E um elemento interessante é que na Terra, o Clark, na verdade, ele nasce na Terra, nessa nova origem, ele chega numa nave gestadora, alguma coisa assim. Ele nasce na Terra e na cronologia o Jonathan Kent não tinha morrido, né? Então essas foram algumas das alterações que essa nova origem do Superman trouxe. E o Superman, ele passou por um tempo logo depois da crise ser um herói realmente que vendia. Tanto que ele chegou a ter quatro revistas. Não, Cabeça, só pra, né, só pra complementar, também tem o fato dele, não sei se chegou a citar, pelo menos eu não ouvi, ele nunca foi Superboy, né, no pós-crise. Ah, sim, isso é importante. Isso é verdade. Na verdade, isso vai causar uma dor de cabeça gigante, principalmente em relação a Supergirl, que a gente vai explicar mais pra frente. Mas é verdade, ele também nunca foi, né, o Superboy, e ele teve seus poderes diminuídos, né, teve aquela A gente sempre fala que o Superman pré-crise era o cara que arrastava o planeta, o Superman pós-crise nem tanto. E aí o Superman tava... Só o planeta diário. Hã? Caraca, hein? Parabéns. Pronto, o Rod já fez a participação que ele queria já. Fui! Volto pro meu planeta. Perto de 93, né, assim, um pouco antes dos acontecimentos dessa revista, você teve o início da revista Man of Steel, tanto que os acontecimentos se passam nas edições 18 e 19, ou seja, bem no começo da vida útil da revista, fazendo aí homenagem ao nome da série do Byrne. Só que aconteceu? Começou a não vender. A gente sabe, isso acontece, Superman é um herói que, infelizmente, cada vez menos ele tem vendido. É, e isso já começou na década de 90, ainda mais quando a gente já teve o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, e aí tudo tá sendo mais dark, tudo tá sendo mais malvado, mais violento. E o Superman, por mais que você queira nesse início, você não consegue. Ele ainda tem toda essa aura, né? Essa coisa do escoteiro, essa coisa legal. E isso acabou influenciando o que vendia nos quadrinhos ou não nessa época. E o Superman acabou sofrendo com isso. Então nós temos o quê? O Superman com 4 revistas, cada vez a vendagem delas caindo. Os filmes não foram bem, os últimos 2 filmes da quadrilogia clássica do Superman, aquela bosta de 3 e 4. E aí a gente fala, bom, o que a gente vai fazer? Né? Porque aí tem uma questão interessante, que até o Vinícius tinha comentado, que ele também estudou, que era a questão que eles pretendiam casar o Superman. Eles pretendiam que a edição, salvo engano, 75 fosse a edição de casamento do Superman. Só que daí, os produtores, na época da televisão, fizeram o seriado Lois e Clark. Que basicamente era uma série que abordava o relacionamento entre o Clark Kent e a Lois Lane num período aí meio de namoro e não sei o quê. E eu gostava muito. E aí eles... Eu também. Você gostava? Era muito legal, pô. É muito bom, cara. Eu lembro que eu assisti muito eu gostava pouco da outra era série, que eu gostava da outra série. Aquela que perguntava pra ele, o que significa esse S? Aí ele respondia... Somebody save me! Na minha terra isso significa... Somebody save me! Bosta. Que onde pra onde a gente foi, né, cara? E aí... Cripto nem é tão longe assim. E aí eles começaram a ter um problema que era o seguinte... As pessoas não queriam ver o Superman casando. Porque o casamento seria o fim da série, vamos colocar assim. Tipo, o casamento ele seria quando a série finalmente morreria. A série tava fazendo sucesso. Então eles falaram, por que a gente não segura? Caraca, Rod. Fica aí, né? Pra quem quiser interpretar da maneira que quiser. Direto pra quem? Aí, assim como o Rod, a DC falou, vamos chutar esse casamento pra frente. E vamos tentar juntar o casamento da série com o casamento dos quadrinhos. Que seria, sabe-se lá quando. Tudo dependeria do quão famosa a série ficasse. E ela ficou bem famosa. Tá tendo o quê? 5 ou 6 temporadas? Eu não lembro também agora. Não sei o número mas foi exato. Um número grande, assim. Não foi uma série... 4 temporadas. É, 4 temporadas. E aí a DC falou, meu, o que a gente vai fazer agora? E nessa época tinha uma coisa muito interessante que é... Todo ano eles faziam uma super reunião entre as equipes criativas do Superman. Como o Vinícius já tinha comentado. Nessa época a gente tinha, pelas revistas, né, mais ou menos, só fazendo aí as equipes criativas, a Louise Simonson e o John Bodanovi pela Man of Steel, o Dan Jurgens fazendo a Liga, que é a Liga da Justiça da América, que era uma desdobramento da Liga da Justiça Internacional, aquela que a gente já citou aqui, e a revista do Superman, o Jerry Ordway e o Tom Gourmet fazendo o The Adventures of Superman, e o Roger Stern e o Jackson Quaid pela Action Comics. E aí ele estava nessa reunião anual, onde toda a equipe criativa estava deliberando o que ia acontecer. E aí uma coisa que eles falam, que é uma curiosidade, né, e é uma dessas lendas que a gente fala nos quadrinhos, é que toda vez nessa reunião, o Jerry Odder levantava uma hora e falava assim, ó, vou matar esse cara, porra. Mata ele. E aí todo mundo aí com aquela coisa, né, ele falou isso, todos riram e continuando a trabalhar. Só que dessa vez ninguém riu, né, dessa vez todo mundo falou, ei, e se a gente matasse o cara, né? Já que não tem outra ideia, né? Que é? A gente tem que fazer alguma coisa. E aí? Não, é que, assim, ó. Fala. E pensa no pavor dos caras. Eles tinham, tipo, eles já tinham planejado o casamento do Superman. O ano inteiro de todas as revistas de linha do Superman já estava planejado. E aí, de repente, chega o presidente da DC e fala, olha, a gente vai ter que casar o Superman no gibi e na série ao mesmo tempo. Então vocês não vão poder fazer. Cara, os caras estavam arrancando os cabelos, sabe? Não tinha, então, porque você joga todo um planejamento que era de uma equipe criativa que, assim, querendo ou não, todas as 4 revistas tinham que rumar, eles rumavam de uma forma específica. Você tinha 4 revistas que não tinham mais pra onde ir, não tinha mais o que fazer com elas, né? E aí essa Exato. Ideia de matar o Superman, além de, obviamente, né, falar, pô, como o Rods falou, por que não? Por que não? Tinha um outro componente que eu acho que aí vem a parte talvez mais importante, mais interessante de todo esse grande evento. Se você assistiu aquele documentário de 75 anos da DC, Tem uma hora que eles falam disso, a Louise Simonson, ela comenta essa parte, né? É, que ela era uma das responsáveis, como eu falei aqui, pela revista do The Man of Steel. E ela tá comentando e ela fala assim: a gente chegou num momento em que a gente viu que, além de obviamente precisar vender, as pessoas elas estavam esquecendo o Superman. Elas estavam deixando o Superman de lado. E isso não pode acontecer. Sabe? Você não pode deixar a ideologia desse personagem, a mensagem que ele traz, você não pode deixar esse personagem ser esquecido. Ainda mais dentro do povo americano, né? A gente tá falando do herói que carrega as cores da bandeira norte-americana. O herói que luta pela liberdade, luta pela justiça. Então, isso é uma forma de mostrar pras pessoas que elas podem perder isso. E fazerem elas sentirem isso. E é claro que essa foi uma morte que ela já foi planejada com o próprio retorno. Eles não queriam matar ele pra sempre. Não foi esse o plano. Eles já sabiam que eles iam trazer de volta desde a sua concepção. Tanto que depois, eles comentam... Embora, talvez eu não tenha certeza se foi nessa esfera de planejamento, tá? Mas o público geral, acho que até que teve uma surpresa nesse momento da morte do Superman. Sim. Porque... Não, sim. Não tinha internet, se eu não me engano, né, cara? Não tinha internet e, se eu não me engano, depois a gente vai comentar mais pra frente, né? Mas as edições da morte do Superman encerram e aí, se eu não São me engano, ficam meses, dois ou três meses sem lançar. Três meses sem lançar. Claro, isso que eu tô falando, isso não foi pro público, tá? Esse retorno, esse retorno não foi pro público, mas eles já sabiam o que ia acontecer. Então não foi assim, vamos matar e deixar pra lá. E aí pensaram, puta, agora tem que trazer de volta. É só pra mostrar que, na verdade, tudo tava muito bem planejado na cabeça deles, né? Da saudade dessa época, porra, né? Na época que a galera realmente planejava, fazia pra ser bem feito. Depois disso, nossa. A última vez que eu vi algo nesse nível de planejamento ter sido feito foi com o Sentinela na Marvel. Que foi lá, o Vinícius sabe explicar melhor a história. Mas é que eles até fizeram lá uma brincadeira com a própria Wizards. Eles falaram que era um personagem que ninguém conhecia, que as histórias clássicas do Sentinela. Aí os nerds gordinhos estavam se matando, né? Tipo, como é que eu não conheço esse cara, né? E na verdade o personagem nunca existiu, né? Então, caraca, muito boa a sacada. Né? Então, assim, acho que a última vez que eu vi um planejamento nesse nível de você trazer isso pro público dessa forma foi, acho que, com o Sentinel. Depois disso, a gente sabe que é só zona, ninguém sabe mal o que tá fazendo, o cara não lê as outras revistas, né? Cada um inventa uma coisa, isso é um problema. E aí o que aconteceu? Não, e outra cabeça, quando tu lê, né, todas as revistas, cara, parece que é uma sequência. Sim, muito desenhista. Mas a revista, o começo de uma é muito bem amarradinho no final da outra, sim, né, cara? São, uma termina, assim, é o começo da próxima, entendeu? É perfeito. São quatro revistas. Mais a da Liga, que aparece em uma edição, mas ainda assim, né? E aí, o que acontece? Nessa época, pra ajudar, é aquela coisa, né? Quando a coisa é pra dar certo, ela dá certo, por N coisa. Na época onde eles estavam começando esse papo de morte do Superman, eles contam que um jornalista do jornal Herald, não lembro de qual estado norte-americano, que era um cara meio antenado em quadrinhos, ele descobre isso, fala com eles, faz uma reportagem inteira com eles, e por uma sorte, por uma coincidência, os Estados Unidos inteiros se mobilizam em torno disso. E os Estados, sabendo, né, que vai ocorrer a morte do Superman e tal, essa proximidade, as contagens regressivas... Todo mundo começa a ficar maluco do ponto de vista, meu, como que vocês vão matar o Superman? Como assim? Como assim? E aí eles falavam, né, nesse documentário eles contam que, mas viu, o cara falava, pô, mas como vocês têm o direito de matar o meu personagem? Eu li ele quando era criança. E aí eles viraram e falaram, tá bem, quando foi a última vez que você comprou a revista do Superman? Então, tipo, olha, isso tá acontecendo, mas tá acontecendo por sua causa também. Que esqueceu esses ideais. Né? E é interessante destacar também que o Mike Carlin, ele disse que foi sorte, porque naquele momento que saiu a notícia da morte do Superman, os jornais não... Porque nunca os jornais deram bola. A mídia, vamos dizer assim, a mídia oficial, entre aspas, né, a mídia geral, ela nunca dava bola pros quadrinhos. Não era destaque em nenhum lugar. E aí só que eles deram sorte, que na época não tinha notícia pra gerar conteúdo. E aí saiu a notícia do morte do Superman, os caras, opa, vamos usar isso aqui. Os jornais pegaram e começaram a divulgar. E, pô, morte, Superman. Então, pensa que o público em geral, que não tinha a mínima noção de talvez não lesse quadrinhos há tempos, realmente acreditou que, caraca, vai morrer o Superman, né? A DC decidiu. E eu acho que é isso. E efetivamente morreu, sorte, né? Efetivamente morreu. Não foi só uma jogada tipo, vai morrer, mas não vai. Não, ele morreu. Morreu, perfeito pra morrer. Porque assim... Eu comentei lá rapidinho, né? É, eles deixaram esses 3 meses sem nada. Novas edições. Um entre aspas pelo luto, né? Mas o principal é por causa das requests dos comic shops, né? Sim. Então não dá pra... Porque acontece, se eles matam e, no sei lá, seguinte, as requisições são 2, 3 meses seguintes, né? E o dono da loja já tem a sinopse oficial, que sei lá, o Superman vai voltar, aí não contextualiza e não cria impacto, né? Então eles fizeram justamente isso, né? É, mataram o personagem, não congelaram, né, a publicação das edições, ou seja, não, ninguém tinha informação nenhuma do que ia acontecer depois disso, né? Então, de tão, sei lá, grandioso que foi esse evento, né? Não, Rods. Oi? E pensa o seguinte, né, cara? É unir o útil ao agradável. Claro. Não temos 1 ano, 12 meses pra planejar em cima da hora. Vamos pegar esses 3 aqui... E vamos planejar direito. Opa, morreu. 3 meses pra escrever. Não, e assim, caramba, vamos concordar que assim, parabéns pro cara que teve a sacada de fazer. Isso eu não li em nenhum lugar, é uma especulação minha, tá? De fazer, obviamente, a relação de, né, de 3 meses e 3 dias entre Jesus Cristo e o Superman. Parabéns aí pra quem quis fazer essa brincadeira, né? Boa. E só pra finalizar a parte dos noticiários, né? Não sei se o Sage, que é o mais velho de nós, tem... Sage viu. Eu já sei o que você vai falar, vamos lá. Cid Moreira, ele anunciou no Cid Jornal Moreira Nacional Cid Moreira falou no Jornal Nacional a morte do Superman, cara. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Ai, ai, ai. Que personagem de quadrinhos tem a morte anunciada no Jornal Nacional? Eu só lembro de 2, o Superman e o Capitão América, cara. Pra ver como o peso de personagens, cara, e a morte deles são impactantes demais, né? E aí, uma coisa que é interessante, porque quando a gente falou, quando a gente fala de morte nos quadrinhos, até essa época, não era comum essa coisa de morreu, voltou, morreu, voltou, morreu, voltou. Mas a gente tinha algumas mortes, mas... nenhuma delas era realmente algo tão grande. Se eu fosse lembrar, principalmente na DC, a gente teve a morte do Flash na crise. É uma morte grande, é um sacrifício, mas assim, não parou revista. Veio o Wally West, que conseguiu ganhar o manto e ganhar os fãs de uma maneira sem muita preocupação. A gente teve a morte do Jason Todd. A gente teve a morte dos personagens menores. Por exemplo, os Titãs, teve a Terra que morreu no contato com Judas. Mas assim, nada muito, sabe? Ok. Nada muito relevante e nada que realmente mudasse a linha editorial dessa forma. Aí quando eles matam o Superman, e além de matar, eles fazem a segunda parte desse arco, que é o que a gente chama de funeral para um amigo, né? Que aí sim foi um arco que durou 9 edições, que foi de janeiro, quando ocorreu a morte, até março. Foram 9 revistas também, passando por essas 4 revistas que a gente comentou aqui, que mostra todas as consequências da morte do Superman dentro do universo da DC, pra Liga da Justiça, pro Lex Luthor, pra família. Cara, é tudo muito bem feito, tudo muito bem amarrado, tudo muito bonito. E aí, pra realmente você ter uma sensação de perda, entendeu? Pra aquela morte não ser realmente só... A morte do Superman, ela não foi só uma morte pra vender. Ela, claro, teve esse intuito, eles não escondem, eles falam isso de maneira aberta. Tipo, olha, nosso objetivo era, claro, vender revista, a gente não vai esconder isso de ninguém. Mas era também contar uma boa história, era retomar esses valores, entendeu? Era trazer de volta uma preocupação e um lembrete para muitos dos leitores e até para o público geral, como a gente falou, da forma como a mídia noticiou isso, de que o Superman ele tem que existir. Você não pode deixar o Superman acabar, o Superman morrer ideologicamente, entendeu? É muito, muito maior, né? Oh, e um outro ponto, assim, que eles... E uma outra parte que eu achei bem bacana, assim, que eles... Aí a DC contribuiu bastante com a ideia deles, né? Na edição 75, não sei se vocês estão sabendo dessa, né, onde realmente ele morre, tinha 2 edições, né, tinha uma edição especial que vinha num plástico preto, escuro assim, né, só com um símbolo ali no meio, que tinha uma abraçadeira que os heróis faixa, inclusive, né, usavam. Uhum. Ah, bem lembrado. Que os heróis usavam. Que inclusive quem faz é o Oberon. Ele fala, eu não pude fazer muita coisa, não sei o que, mas toma aqui a... Eu fiz essa faixa, daí acho que é o Batman, fala pra ele, olha, você fez mais do que qualquer um de nós poderia ter feito e tal. Que é logo antes do enterro, né? Quando eles estão indo pra enterrar, enterro, realmente. Exato. Aí o Batman diz também, só que meu uniforme é preto, aí não vai ficar legal, que cagada. Não vai dar pra ver. Ninguém vai ver nada, não, vai ficar embaixo da capa. Eu só quero falar uma coisa, assim. Essa morte e o retorno do Superman é importante, mas gerou uma praga também em histórias de super-heróis. Porque qualquer um agora pode retornar, cara. É aquela história, não existe mais morte definitiva de heróis. Uma vez eu escutei, acho que, inclusive foi naquele vídeo genial que eu mandei pra você. Mas uma vez eu escutei, cara, que a morte do Superman matou as outras mortes. Os heróis. Claro. Qualquer um pode retornar agora. Qualquer morte de super-herói agora, você fica com o pé atrás. Porque, ó, ele vai voltar. Ele vai voltar, não tem problema. Todo mundo já voltou, todos os heróis que já morreram já voltaram. É chato isso, né? Porque realmente a gente perde o peso de algo que, entre aspas, ou deveria ser definitivo ou no mínimo marcante, né? E a banalização disso é muito triste, né? Sei lá. Mas é muito geral mesmo. É muito comum isso nos quadrinhos. Que é, alguém faz uma coisa incrível, ou assim, muito relevante, muito importante, aí o próximo não sabe interpretar a parada e faz errado. É o que a gente brincou lá, né? O Frank Miller faz o Cavaleiro das Trevas com críticas políticas e não sei o quê. O que o cara entendeu de Cavaleiro das Trevas? É o Batman dando um socão na cara, chutando a cara do Superman. Entendeu? Ah, beleza, é isso que eu tenho que refazer. E aí dá errado, porque o cara não soube interpretar que aquilo era pra aquela, sabe, a morte do Superman, ela funciona porque ela foi, primeiro, como a gente falou aqui, muito bem planejada, ela tava dentro de um contexto, naquele momento fazia sentido pra cronologia, pro momento dos quadrinhos, então aquilo funcionou ali. Agora, repetir todas as vezes, né, aquela história morre, não sei o que, a gente já sabe que vai voltar, até o porra do tio Ben agora tá voltando, né, se a gente for colocar ainda. Então, tudo se foi, entendeu? Todo o peso de uma morte se foi aqui, mesmo ele voltando tem um peso. Mesmo aqui você vê tudo que acontece, todo funeral, ele é muito importante pra isso. Pra você realmente ter essa questão do luto, de você entender o que tá acontecendo. Não é só, morreu, ok. Luto? Hã? Porra, Rod. Não. E aí você ter as consequências e peso de tudo isso. Não simplesmente, morreu, enterra, daqui a um ano, dois anos, seis meses a gente traz ele de volta. Entendeu? É uma pena, infelizmente os quadrinhos terem tomado esse caminho. Eu entendo que tem heróis que você fala que você não pode matar, sabe? Você não pode deixar um Capitão América morto. Rola aquela vontade. Rola uma vontade. Então assim, você não pode deixar um Capitão América morto, um Homem-Aranha morto, entendeu? Não tem só um Superman e um Batman. Não tem como você deixar eles mortos numa linha principal, porque eles já se tornaram muito maiores que isso. Cabe ou eles fazerem isso. O quê? Guerra Civil, que você mata o Golias Negro, né? Que tipo, ok, vai, né? Pode ir, ninguém liga. Ou você vai ficar matando coadjuvante pouco sempre. Racista esse teu comentário, hein, não, cabeça? Não, mas é que assim, vamos... Caraca, quantos eram os fãs do Golias Negro, né? Quantos caras choraram? O Golias Negro morreu na Guerra Civil. Ou você vai ficar matando coadjuvante. Só pra sacanear, desculpa. Sabe, você mata... Você mata Gwen Stacy, você mata, sei lá, você mata Tia May, você mata Jonathan Kent, você mata o Hobbit, você mata o Alf, só de exemplo, né? Não, e o que tu tem que torcer, na verdade, é que quando um desses heróis morre, é que a volta dele não seja um jeito tão safado, sabe? Minimamente. Jean Grey, abraço, porra, Jean Grey. Plausível. Quer ver? Por exemplo, teve uma morte recente nos Novos 52 do Superman. Foi um personagem que morreu. E eu não tenho a menor dúvida que um dia ele vai voltar. Quanto tempo? Quando ele vai Pelo voltar? Pelo menos eles fecharam essa porta assim... bem. Eles fecharam essa porta do tipo, não tem na nave dele a paradinha da câmera de hoje a gente já não acredita mais, né, no conceito da morte dentro dos quadrinhos. E aí nós temos, a gente já falou aqui, a gente tem o funeral para um amigo passando por essas quatro revistas. E aí nós temos lá fora o que foi chamado de Reign of Superman, o reino dos Supermans, que é uma referência a concepção original do seguidor do Schuster do Superman, que ele seria um vilão, telepata, careca, blá blá blá, que não foi pra frente, né, não virou o que seria o Superman, e eles fazem essa referência. Aqui no Brasil veio como O Retorno do Superman, que é uma fase também, tem uma história bem interessante, onde cada uma das quatro equipes teve a possibilidade de criar um personagem de legado pro Superman, né? Então, tudo aquilo que a gente sabe de Superboy, Erradicador, Super Cyborg e do Aço, cada uma das equipes criou um personagem e eles foram colocados aí, como cada um trazendo um dos elementos do Superman, não sei o quê. Também tudo muito bem pensado, até efetivamente o Superman voltar de mullets, metralhadoras e roupa. Yes! Isso ficou maneiro, né? Mais ou menos. E é legal, cara, eu achei bem bacana essa ideia deles trazerem quatro ao mesmo tempo, né? Não, é muito bom. Eu vi um documentário especificamente sobre a morte do Superman, onde eles dizem que cada um deles tinha uma ideia. Cara, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E eles queriam, na verdade, escolher a melhor e trazer um personagem só como substituto. Aí eles, pô, quem sabe a gente não usa as quatro, sabe? Pô, e de um jeito bobo eles fizeram uma coisa sensacional, né, cara? Que é, tu vê depois os personagens brigando, tu tenta tu mesmo te convencer de qual é o Superman certo. Porque a princípio tu não sabia que aqueles quatro eram falsos, né? Na época, aí foi muito bem pensado, né? Na época, quando se falava do retorno do Superman, tinha toda essa coisa de... Ah, pode ser, pode não ser. Será que é esse? Claro, na verdade, o único que eu acho que você sabia que não era o Aço, né? Claro. Novamente. Sim. Mesmo assim, a Lois Lane... Será que é não? É que ele representava o espírito do Superman, né? Sim, o ideal, tudo. A ginga, né? A ginga. A ginga. Como a gente já falou aqui, essa foi uma construção, todo esse evento da morte do retorno do Superman... Foi um grande evento, foi uma coisa que mobilizou os quadrinhos, uma coisa que, pro bem ou pro mal, influenciou o que viria a seguir. Sempre que se tratava de personagem de legado, se tratava de morte, de mensagem. E tudo foi tão bem feito e tudo bem, tão bem encaixado, que o Mike Carlin, que era o editor do Superman na época, e um dos mais clássicos editores do Superman, recebeu um Eisner pelo trabalho de edição, né, de editor dos quadrinhos, um prêmio que não é dado todo ano. Ele é um prêmio que realmente só é dado em situações específicas, onde o editor chama muita atenção, e ele ganhou em 94 esse prêmio, porque realmente o trabalho de coordenar quatro equipes, da forma como tudo foi feito, tudo tão bem encaixado, tudo tão funcional, guardando as informações que tinham que ser guardadas. Com cuidado, né? Exatamente, com preocupação, não foi feito, sabe? Aquela coisa meio... Como a gente às vezes hoje tem intenção... Pastelaria lá, né? Vamos lá, de queijo, de carne, junta aí, aço... Isso, exatamente. Hoje em dia a gente tem um pouco dessa sensação. Que é tudo muito difuso. As equipes criativas não conversam. O próprio Superman 952 sofreu muito com o que ele vai ser. Sabe? Ele foi de tudo. Ele foi de muitas coisas diferentes. As histórias não conversavam. Sim. E no fim não foi nada. Então... E realmente o trabalho dele foi muito importante. Para efeitos aí de... A gente sempre gosta de colocar essas listas, por mais que o Rod já definiu aqui que elas não têm valor nenhum, essas listas de melhores. Depende. Né? Foi mal, hein? Matou o colunista lá do Pantera Negra. Bom, a IGN coloca essa história como uma das 10 melhores histórias do Superman de todos os tempos. Claro que a maioria dessas listas todas tem sempre o All-Star na frente, tanto que uma lista era 10 melhores histórias do Superman sem contar o All-Star, né? Mas, tipo, vamos tirar essa pra ganhar um espaço lá no fim. Ela é uma boa história, não é genial como eu acho que é o All-Stars, mas eu acho que ela é muito importante, ela tem um peso, ela conta uma história muito boa. E o BuzzFeed, olha aí, pra quem gosta dessa coisa, mas colocou como sendo aí, fez uma postagem de histórias obrigatórias do personagem, pra quem quer conhecer, né, uma coisa meio, tipo, introdução pra pessoas novas. Quem tá, eu quero começar a ler Superman, o que eu devo ler? Uma das histórias que tava lá era a morte do Superman. Que eu acho que ela, depois de você ter um pouco de bagagem, ela é interessante, porque ela traz muito conceito. Ela tem, ela mostra e conversa com todas as facetas do personagem, né, desde o Superman herói até o Superman humano, filho da Martha. E do Jonathan. Marta? Na verdade, eu acho que é um ponto de virada, cara. Existir antes e depois, né? Pô. Tanto que toda hora o Superman ficava lembrando. Então, a morte, a minha morte aconteceu. Eu morri, né? Não sei o quê. E aí, um último dado interessante é que a edição onde efetivamente ele morre, que é a edição 75 do Superman, os números que a gente tem é que foram vendidas mais de 3 milhões de unidades. É o quê? 3 milhões! 3 milhões! De unidades. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. Tudo bem, o cara que ouviu. O cara que. O nosso ouvinte de mangá vai falar: porra, isso não é nada. 3 milhões, mas, porra, pra quadrinho americano, desculpa. É. Essa semana saiu a notícia de que o Arqueiro Verde do Rebirth bateu recorde porque vendeu 90 mil cópias. Porra, a gente tá falando de 3 milhões de cópias. Mas é... Passado todos esses números, essas recomendações aí, né, galera? É importante que antes da gente entrar aqui na história principal, tem algumas coisas, algumas não, muitas coisas, que se você souber antes de ler essa história, vão ajudar um pouco na hora do um pouco do entendimento e tudo mais aí de como funcionou, né? Por quê? Porque os anos 90 eram uma loucura absurda. Saudade dessa época. Ah. E nem esses grandes eventos aí passavam por cima disso, né? Então, a gente possui alguns acontecimentos, algumas mudanças de personagens, reformulações, e principalmente tem alguns personagens que estão nessa história principal, né, da morte e o reino e o retorno do Superman, né, que precisam ser um pouco explicados aí para ficar um pouco mais fácil aí a absorção e tal, né? Acho que o cabeça queria puxar, né? Vamos lá. A gente já falou uma vez isso aqui, mas eu acho que é sempre bom ressaltar. Estamos no universo pós-crise. Ou seja, muita coisa mudou, a gente ainda não sabe, muito tempo não se soube exatamente, né, o que você poderia trabalhar de conceitos antigos, o que você não poderia. E aí algumas coisas hoje não fazem mais tanto sentido para quem for, por exemplo, o cara que vai comprar hoje o encadenado da Panini, da Morte do Superman, foi relançado os dois volumes. Algumas coisas a gente tem que começar a né, estabelecer pra ele. Primeira coisa que pode chamar atenção, formação da Liga da Justiça. O que acontece? Você pode estranhar que a gente tá longe de ter, no começo da revista, aquela formação clássica que a gente tá acostumado, né? Com Mulher Maravilha, com Marciano, Flash, Batman, Cyborg, que nem na época do Cyborg nem fazia parte da Liga, eu acho, ainda. O que acontece? Depois da crise, a gente teve um período em que as revistas da Liga, elas passaram lá por uma equipe meio que se formou, não sei o que, e aí se formou aquela que a gente brinca que é a Liga da Justiça Cômica, né? Que era a Liga da Justiça da América. Não, a Liga da Justiça Internacional. Internacional primeiro. Que era aquela equipe que tinha o Guy Gardner, o Marciano, o Batman, tinha Milagre e o Oberon, Besouro Azul, Gladiador. Baita fase. Que é uma fase muito boa, escrito que é pelo do Kate Given. Pelo Dematês. Isso, exatamente. E essa foi uma fase que a gente já comentou, era uma fase bem mais leve da Liga da Justiça. É uma fase bem divertida pra quem gosta, né? E depois ela acabou rumando pra Liga da Justiça da América. Já numa fase onde começou a ficar as coisas um pouco mais obscuras. Por quê? Por causa dessa, como a gente já falou, essa o Watchmenização e o Dark Knightização do que as pessoas queriam ler. E a revista sai das mãos tanto do Demetrius quanto do Kate Giffen e vão pra mão do Dan Jurgens, que tá comandando tanto a revista do Superman quanto a revista da Liga. E aí você tem essa formação, que é uma formação que tinha muita gente na época, mas ela ainda assim se focava nesse antro de tio Guy Gardner, o Fogo, a Gelo, o Besouro e o Gladiador. Quando você lê a revista, você vai ter a Máxima e você vai ter o Bloodwind. O Bloodwind é pra ele. Isso não sei se chega a ser mostrado, né? Mas ele é o Ajax, ele é o Marciano. Exato, né? Ele é o Marciano disfarçado. O Bloodwind ele existia, aí ele foi preso dentro de uma joia, de uma pedra, que era a pedra que ele usa, e essa pedra foi parar com o Marciano, que acabou virando, tomando a identidade do Bloodwind, tanto que no começo lá tem o Besouro Azul tentando saber quem que é ele, eles não confiam muito bem. E a Máxima, ela é uma governante de um país, de um planeta, na verdade, que ela aparece numa saga anterior, que foi uma das últimas sagas, grandes sagas, que envolviam as quatro equipes nesse tema de planejamento, que não foi muito bem, mas ela tem consequências pra essa saga, que é o Pânico no Céu. Que é uma saga onde, basicamente, ocorre depois daquele arco onde o Superman para no mundo bélico e vira gladiador e desmanca o Mongul, aonde o Brainiac toma controle do mundo bélico, vem pra Terra e ele se alia tanto à Máxima, porque ele tá meio que falando, olha, se você não me ajudar, eu vou destruir seu planeta. Ele se alia ao Draga, que é o alienígena lá que o Superman ganha, que quer vingança contra ele, e uma personagem um pouco interessante, que é a Supergirl. A Supergirl é complicado porque o que, que acontece? Você, existiu uma Supergirl pré-crise que morre na Crise das Infinitas Terras. Se você já viu a capa clássica do George Pérez, você tem o Superman segurando a Supergirl morta. Inclusive, essa é outra morte que aconteceu. E com a nova versão do Superman, você tem uma, como eu já falei aqui, você tem uma ideia onde não existem mais kryptonianos. O último kryptoniano, efetivamente, é o Kal-El. Então, o que aconteceu? A Supergirl, que a gente chama de Supergirl Matriz, né? Tanto que você vê que ela é meio disforme. Na verdade, o que, que ela é? Ela é uma alienígena do mundo compacto. O que é o mundo compacto? É o mundo do Inhar. Do Inhar, onde ele sempre pede sua licença e você tem que, você compra ela. Porque o que aconteceu? Como o Vinícius brilhantemente nos lembrou no começo do cast, esse Superman nunca foi o Superboy. E tem um problema. Depois da crise, a cronologia da Legião de Super-Heróis, ela permaneceu intacta. Ela não sofreu um reboot, como todas as outras séries. E a Legião de Super-Heróis... A história clássica dela é que ela se inspirou no Superboy. Ela conheceu o Superboy, tinha histórias com a Legião, e ela se inspira no mito do Super-Homem, do Superboy, pra criar a Legião. Então, como que eles conheceram o Superboy se não existia o Superboy? A desculpa deles é que, se não me engano, é o Senhor do Tempo, eu acho que é o nome do personagem, ele criou um mundo compacto, que era uma cópia menor da Terra, mas que ela tinha todas as características do universo pré-crise. Então toda vez que... E ele era um vilão da Legião, né? Então toda vez que a Legião voltava no tempo pra tentar achar o Superboy, ele ia pra dentro dessa terra, dessa terra compacta. E nessa terra compacta tinha a Matriz, que era uma alienígena, que durante um ataque que destrói a terra compacta, ela acaba tendo que se fundir, salvo engano, com a Lana Lang da terra compacta, e ela vem pro nosso universo e começa a vagar. Até que ela conhece a imagem do Superman, toma a forma do Superman, motivo pelo qual ela até arruma briga com o Draga nessa Pânico dos Céus, e depois ela acaba tomando a forma da Supergirl. E depois dessa saga do Pânico no Céu, onde ela conhece novamente o Superman, ajuda eles todos a impedir o Brainiac de invadir a Terra com o mundo bélico, ela fica na Terra e... começa a ter um relacionamento com o Lex Luthor e começa a agir como Supergirl. Mas ela não é Supergirl, ela não é a cara, ela não veio de Krypton, não é aquela prima do Superman que veio e ficou perdida no tempo, não. Ela é uma alienígena, que ela tem o poder de se transformar, ela consegue mudar de forma, e ela tem alguns poderes como rajadas psíquicas, super força, e ela acaba tendo um relacionamento, tanto que é por isso que você vê ela toda hora na casa do Lex, chamando de amor, não sei o quê. É porque ela não é efetivamente a Supergirl original, né? O Lex Luthor. Por que a gente tem esse Lex Luthor cabeludo? Meu Deus. O que acontece? Novamente, depois do universo pós-crise, a gente tem, criado pelo próprio Dan Jurgens, aquele Lex Luthor gordinho, né? Que ele era o rei do crime das aventuras do Superman. Usava uma peruca e não sei o quê. Que tentava, né? Era o grande magnata, que tentava usar sua força e influência pra derrotar o Superman, porque o Superman acabou sendo o número 1 de Metrópolis, não ele. Em um determinado momento, ele começa a morrer por causa de tanto usar o anel de kryptonita contra o Superman. Né, o cara usou uma pedra radioativa e, inclusive no desenho, tem um arco sobre isso, né? Se você assistiu lá o Liga da Justiça o desenho. Também, adaptado. E aí o que ele faz? Numa explicação digna da década de 90, ele cria um clone do corpo dele, passa a mente do corpo gordinho e velho pro corpo novo, não, magro e cabeludo. Passa o cérebro inteiro, né? É verdade. Pro corpo jovem, magro e cabeludo, e convence todo mundo de que ele é o Lex Luthor II, filho do Lex Luthor original, e que ele é bonzinho. E ele fica... E o Lex Luthor original tinha morrido num acidente de avião nos Andes, né? Isso, exatamente. E aí todo mundo compra essa ideia de que agora ele tá ajudando a sociedade, um Lex legal, um Lex que ele faz vários planos lá com o professor Hammond. É Hammond? Hammond, é. E não sei o que, então você tem... Hamilton, isso, professor Hamilton. Só que ainda assim, ele é o vilão, né? Só que agora ele vai ser esse, ele vai ter essa coisa, ele não vai ser mais o gordinho, ele vai ser essa coisa mais atlética, coisa que a gente vê no Lex Luthor até hoje, apesar de ele não ser careca na época ainda. Deixa eu pensar, mais algumas explicações que a gente tem que fazer sobre o universo. Nessa época, como a gente já falou, já teve a morte do Jason Todd, então o Batman, ele tem essa, já esse sentimento de perda, é uma coisa importante pra ele, até cita isso, o Robin nessa época já é o Tim Drake. Alguma outra? Que tem mais alguma coisa que você acha? Não, acho que o Lex e a Supergirl foi o principal, é. E um pouquinho da Liga, acho que já tá... Aquela, ela com o Lex Luthor cabeludo é tipo, da fuck. Se você, né, se você tá acostumado com o padrão, aquilo... Eu, inclusive, li o bagulho incomodadaço até. Não, eu fiquei mais incomodado sabendo como é esse Lex Luthor, cara. Puta que pariu. Não, e assim, e aí, só por desencargo, depois disso tem toda uma série, tem um arco onde o Lex Luthor começa a clonar a Supergirl Matriz, e na verdade ele tá vivo, o corpo velho dele tá vivo ainda, puta. E aí ele, o clone começa a morrer, faz um pacto com o e ele demônio, faz um pacto Neron. Com o demônio pra poder retornar. Cara, esquece. O que você precisa saber é que, por alguns motivos, esse Lex Luthor vai vir a ser o careca que a gente tá acostumado hoje em dia, tá? E apesar de eles chamarem de Lex Luthor Jr., falar do pai dele, é o mesmo Lex Luthor. Por isso que ele vai ter alguns pensamentos, né, de confronto com o Superman, apesar de parecer bom. E depois, só depois pra contextualizar, depois que o Brainiac libera o mundo bélico, o Mongul vem pra Terra tentar criar um mundo bélico aqui, porque ele tinha perdido o mundo bélico original, né? Isso vai ser importante lá no fim, no retorno do Superman, mas é também tudo um desdobramento da época, onde eles, né, sabiam manter. Por sinal, eu vou só fazer aqui um disclaimer, se você quiser ler essa saga que eu falei do Pânico nos Céus, ela é bem legal porque você tem uma das melhores encarnações vilanescas do Brainiac, que é ele de bigode e cavanhaque. Sabe aquele bigode que faz voltinha de vilão mal? É isso aí, é essa parada. É bem maneiro, tem novos deuses e o cacete. É, vilão mal porque ele é mal, foda-se. Ele tem bigode e tudo. É... Legal, um androide de bigode, maneiro. E depois disso, depois dessa própria saga do Pânico no Céu, a Máxima vem pra Terra e ela começa a integrar a Liga, porque ela é apaixonada pelo Superman, ela quer casar. Esse é o objetivo de vida dela, porque ela fala que ele é o único homem digno em todo o universo. O Guy Gardner chaveca ela, mas ela não dá bola. E ela é uma espécie de... O Guy Gardner dá um chaveco nela, tá? Uma época. E ela é meio que uma mistura de Mulher Maravilha com Estelar, sei lá o que é. É meio assim. É mais ou menos isso, né? Mas só aí pra contextualizar, quem são ela e o Bloodwind, que a gente já explicou quem é, que são os personagens que mais, eu acho, mais estranhos, né? Dessa formação da Liga aí, que... São personagens até que não vingaram depois. O resto o pessoal já deve conhecer. O Guy Gardner, Besouro Azul, Gladiador Dourado, a Fogo, a Gelo. Só rapidamente, o Guy Gardner nessa série, ele tá com o anel. Ele tá com um anel amarelo. Esse anel amarelo é o anel do Sinestro. Porque tem uma saga onde ele tá sem o anel. Aí ele fica puto. Aí ele... se não me engano, é Guy Gardner Renasce. Aí ele contrata o Lobo. Olha, essa história é muito bacana, mas ela é muito bizarra. Pra levar ele até o universo da antimatéria e falar assim, você não consegue invadir aquele lugar lá, né? Ele, pá, consigo sim. Eles vão juntos, ele rouba o anel do Sinestro e por um tempo ele fica usando... eu não lembro qual é o nome que ele utiliza na época, mas ele tá usando meio Guardião, que o anel do Guardião, né? Sinestro. Guardião. É isso aí. E aí, por isso que ele tá usando o anel amarelo e não o anel verde. Ele não tá com o uniforme da tropa, né? Acho que é isso. Pois é. Ok. Tá bom, então. É basicamente isso que vocês precisavam entender, né? Antes da gente entrar, então, no nosso evento principal aqui, né? De ver como a gente comentou, né? Dividido em três momentos. Então, começando pela morte do Superman, galera. Vamos lá, o que vocês acham, assim? A história até não tem muita explicação e justificativa, né? Assim, contando de maneira bem resumida aí, o apocalipse brota na história, começa a destruir coisa pra caramba. Literalmente ele brota, cara. sai da terra ali. E aí ele mata o passarinho lá, esmigalha o passarinho, dá risada. Sorri, ele é tipo. Dá uma risada. Ele é um ser realmente assim, bem bruto, né? Ele acinzentado, né? Com os ossos meio que fazendo uma projeção pra fora do corpo, mas com cingar. É um negócio bem agressivo mesmo. Exatamente, ele é um ser semi-racional, né? E parte disso depois explicado no retcon lá na frente, né? Que eles meio que tentam explicar a origem do Apocalipse, que é bem maneiro, inclusive, né? Esse retcon, né? Acho que vale até a pena explicar rapidinho, né? Acho que isso, apesar de não ser da obra, né? Mas o Apocalipse, toda essa ofensiva aí, poder de destruição e vontade de matar dele, ele é basicamente uma forma de vida aí, né? Criada por cientistas, né, que queriam criar um, entre aspas, um dos organismos perfeitos, né. Então, o que eles faziam? Eles criavam, assim, resumindo, eu vou resumir de maneira... Bom, eu vou resumir. Mas, basicamente, o que os cientistas de Krypton fizeram? Né? Eles criavam um bebê, mandavam esse bebê para um ambiente hostil, esse bebê, obviamente, morria. Aí eles pegavam os restos desse bebê, clonavam o resto do bebê, geneticamente possuía as memórias do bebê antigo. Eles jogavam de novo pra lá, e aí ele morria por gás, por monstros, não sei o que. Eles pegavam de volta, clonavam e não sei o que. Até que um dia, de tanto clonar e de tanto reforçar, assim, o ser que saiu, né, dessa mistureba toda aí, ele supera todas as utilidades, mata tudo que tem no planeta, volta pros cientistas, mata os cientistas, aí mata mais gente, aí tem matar mais, aí até que dá um ruim lá pra ele, ele é aprisionado e ele aparece nessa história de Superman, segundo o Hotcom. Exatamente. É bem... Eu acho que é legal citar que a gente não chegou a comentar, né, que, bom, o Rhodes resumiu ali qual é a moral da história, né? Surge aí o Apocalipse, ele começa a destruir tudo, ele dá um pau na liga, mata passarinho, mata veado, destrói árvore. É realmente um cara muito mal. Aí chega num ponto, né, que ele acaba indo pra Metrópolis, ele vê a placa de Metrópolis, acaba indo lá. Não, né? Não, pior. Não, a história é muito melhor. É muito ele melhor. Tá ele destruindo as... É isso, ele tá destruindo as paradas que é o que ele faz, né? E aí ele começa a destruir, invade um supermercado, destrói, até que ele vê um comercial de luta livre de vários brucutus lá falando, ó, Metrópolis aqui é o lugar que vai ter a luta final, um bagulho assim. Aí, tipo, vem um cara parecido muito Hulk Hogan e fala, ó, desafiamos você, não sei o que, uma parada assim. Aí o Apocalipse guarda esse negócio na cabeça, vê uma placa de Metrópolis, sabe, sei lá, como ele entende, e aí ele migra pra Metrópolis, assim. É por isso que ele vai pra Metrópolis, cara, que absurdo. É dentro de um... Melhor ainda, o Apocalipse é aquela... Ele pode usar muito bem aquela frase, fazer as coisas com uma mão amarrada nas costas, cara. Porra. Porque ele consegue fazer esse negócio. Vai batendo na liga praticamente, cara, inteira com a mão presa nas costas, porra. Esse começo é assustador, cara. Ele sério, o Besouro Azul ali só não morreu porque o Dan Jurgens não queria. Porque o que ele apanhou... E o maluco, ele só usava, tipo, a lycra, mas ele apanhou tanto, mais tanto, que ele ficou em coma, não sei quantos meses depois disso que ele ficou em coma. É. Todo mundo, tirando a máxima, cara, tava morrendo já. Como dá pra falar, o caso do Ted Kord, assim, se para pra ser mais chato, assim, até é consistente. Na verdade, assim, a justificativa deles é a seguinte, a força do Doomsday seria tipo o Hulk, que vai crescendo. Na verdade, ele só conseguiu matar o Superman porque eles brigaram tanto e ele foi, tipo, aumentando a força dele. Quer dizer, no começo ele ainda tava meio na roupa de contenção, assim, ele não tava na força máxima dele porque ele ainda tava enfrentando inimigos mais fracos. Tanto que, provavelmente, ele só vai ficar lá mais fraco depois que eles usam o golpe Power Rangers lá e juntam todos os raios pra atacar ele lá. O Guy Gardner tá sem enxergar e ele, me mira aqui, bota minha mão na direção certa, não sei o quê. E é legal, né? Enquanto o Apocalipse tá batendo na galera, com a mão nas costas, como o Sage bem lembrou, né? Tem o Superman, ele tá dando uma entrevista, cara. Isso é muito legal, né? Que várias crianças estão entrevistando ele num programa de TV, né? Ele fala que o medo maior dele era de fracassar, né, cara? E tu vê que, tipo, ele vai morrer, né? Não, e sabe o que é o melhor aqui? Tem uma parada que eu acho que tem muito a ver com o que eles estavam, né? Tipo, com essa mensagem que eles estavam querendo passar. Porque em toda entrevista, né? É uma entrevista com a Cat Grant, né? Salvo engano, que ele tá no programa dela. Aí ele vem, conta, né? Fala que ele vai contar algumas coisas. Aí ela pergunta do se não me engano, do Guy Gardner, né? Ou é alguém que pergunta lá. Que, vocês não se dão muito bem, né? Daí ele... Ele fala, nós somos colegas, nós divergimos às vezes. E aí, quando eles abrem as perguntas pro público, né? Nenhum dos espectadores faz uma pergunta que sabe, não são perguntas boas do ponto de vista de eles não estão interessados mais no Superman, sabe? Um cara fala, o que vocês fazem quando vocês estão trabalhando? Vocês fazem festa? Aí o outro fala, e a gelo, né? A gelo é uma gostosa, né? A fogo, na verdade, né? Fala da fogo. É fogo. Aí o outro pergunta, por que o Gardner não é mais Lanterna Verde? Ele foi expulso. Então, assim, mostra que a população geral, as crianças, os jovens não estão mais interessados no Superman. Então, assim, as perguntas que eles têm a fazer é sobre os outros heróis. Eles querem perguntar do Gardner. Até depois o rapazinho que fica um bom tempo na história, né? Que tem a casa do Splinter, ele fala, Eles tinham que ter chamado o Guy Gardner. Ele sim sabia o que faz, não esse cara chato aí, que só fala besteira. Então, mostrando realmente o desinteresse da população geral. Quer dizer, refletindo esse elemento externo dentro do padrinho mesmo. E uma coisa legal, cara, é que conforme a história vai evoluindo, não sei se vocês devem ter notado, lógico, né, que é a contagem regressiva, que conforme o Super-Homem vai se aproximando da morte, né, tu tem os quadros diminuindo, né? Tu tem, tipo, uma edição, tem 4 quadros por página, outra edição vai ter 3, 2, até que na última edição, quando ele realmente vai morrer, tem um quadro, são só splash pages, né, cara? Isso é um negócio animal, né? Poxa, eu fico meio sensacional. Triste só porque a edição de 2 páginas, ela é desenhada pelo John Bodanov, que dos artistas é o que eu menos gosto, né, dos quatro desenhistas, e tem umas páginas que você vê que ele não sabia desenhar com pouco quadro, não, sabe? Eu gosto porque ele me lembra o John Romita Jr., cara. eu não sei, eu prefiro, tudo bem, eu prefiro o John Bodanov, mas tem umas páginas aqui dele... Que você vê que ele não tá acostumado a desenhar com pouco quadro, sabe? Tem uns quadros meio estranhos, mas ainda assim, bem, tudo bem consistente. Inclusive a arte, né, dos quatro desenhistas, até isso eles conseguiram fazer de uma maneira bem consistente. Que funcionasse, que, né? Não atrapalha muito, sabe? Tipo, igual aconteceu no 952, que um Superman é aquele Superman do Romitinha feio do cacete, o outro ali de camiseta e calça jeans, e não faz sentido nenhum, você não entende o que tá acontecendo. Uma outra coisa legal também, né, dessa parte da entrevista, mas uma outra coisa legal aí na parte da entrevista também do Superman, se eu não me engano, né, no meio desses diálogos assim, surge um papo assim de que por que o Superman tem que resolver as paradas na violência e tal. E aí ele comenta, né, que tipo, parte do perfil dele, ele quer dialogar e tal, mas aí com o Apocalipse e nessa história, né, é o contrário, ele não consegue dialogar, né, porque é uma criatura cheia de raiva, de ódio, né, e não... Praticamente não pensa, né? Então é legal. Eu achei interessante esse contraponto, assim, né? Falar, não, desafio supremo é esse aí agora, né, cara? É porrada. Não, e aquela coisa, essa característica essa retratação do Doomsday foi exatamente pra isso. É falar, cara, não há o que fazer. Não adianta telepatia, não adianta conversa, soprar. Não adianta, assim. A única parada ali seria a força bruta. Ele até fala aqui, achei, né, o padrinho. Fala, como é pra você tanta porrada, tanta violência, você não cansa? Será que não existe um jeito melhor, né, do que até a moça fala, uma hippie com os brincos de paz e amor, do que descer o cacete, ela fala? Ele fala, acredito, eu gostaria que a violência não fosse necessária, mas a violência é o preço que pagamos para realizar um bem maior, e como heróis estamos decididos a defender este bem com a nossa própria vida. E aí a outra página é o Doomsday batendo no resto da liga que ainda não tinha apanhado pra ele. Ele pega o Bloodwind e bate na máxima. Tipo, eu pego esse filho da puta e bato nesse outro filho da puta. Mas é uma parada assim, realmente. É mostrar que esse não é um lado que o Superman gosta, não é a forma como ele age, mas às vezes, como vai ser nesse caso, é o necessário. Então, ô cabeça, tu vê como a tua percepção é diferenciada, cara. Eu vejo muita gente criticando essa história justamente por isso, né, cara? Ah, mas é uma história de um bicho louco que surge do cu do mundo, não, desculpa. Claro, surge do nada, né, cara? Ele surge, aparece do nada ali pra realmente... Ele foi criado pra matar o Superman. Não tem um outro argumento. É realmente isso. E é pra mostrar o sacrifício do herói, né? Assim, exato. Indo até os últimos suspiros. Ele realmente se entregando por causa disso. Então, tudo bem, você quer falar, não é um vilão mega construído com uma premissa e uma vontade, não, sabe? Então você fala, não, realmente não é. Vai dizer que ele tem uma motivação? Não, mas ele foi feito pra isso. Ninguém nunca escondeu, sabe? E o motivo pelo qual ele foi colocado e o que ele retira do Superman, mesmo sendo um vilão raso, é muito interessante. Toda essa questão do sacrifício, essa questão dele... dele ter que, ao mesmo tempo que ele tenta bater no Doomsday, ele tem que lidar com todo o dano colateral acontecendo em volta dele. Então tem uma hora lá que eles estão lutando e eles passam por a casa desse rapaz que não gosta, né, não gosta do Superman, queria falar com o Guy Gardner. Eles explodem a casa dele, começa a pegar fogo. Todos os membros da liga estão desacordados e ele começa a gritar pelo Superman. O Superman escuta ele e ele fala, olha, eu tô escutando ele me chamar, mas eu não posso parar, ele sabe aquela coisa, tipo, eu tô tão perto que eu vou ter que ignorar, e no fim ele não consegue. Então aquela coisa, toda hora o Superman ele tem que tá lidando não só com o grande vilão, mas com o dano colateral que ele tá causando, e salvar ele com a Lois, salvar pessoas. Ele teve escolher abandonar o apocalipse pra salvar, né, eles aí. Exatamente. E aquela ideia também, né, de que ele é o único que poderia derrotar esse vilão. Que se ele não derrotar esse vilão vai matar todo mundo. Ele mesmo, não vai parar. Cara. É aquela história. Então, eles até falam, né, acho que é o Bloodwind tenta fazer uma... Não sei se é ele ou se depois é aquele do Bilex, que é do Cadmus. Deixa a gente não explicou, mas... É personagem do Kirby, isso vai ter um pouquinho... É um personagem que telepata e tal. Ele fala, olha, um deles fala, ó, não consigo captar nada além de, tipo, raiva, destruição... E, sei lá, morte, sabe? É, ele não vai parar. Então, tudo bem, ele mata o Superman, se ele continua vivo, ele vai destruir o planeta inteiro. Então, tem esse... a revista, pelo menos, sempre mostrou esse senso de urgência, né? No começo, eles são meio... eles meio que seguram o número de mortos, né? Falam, tem 100, não sei quanto, mas no final eles chegam a ter 1000 desaparecidos, não sei quantos mortos, e isso com o sacrifício do Superman, sabe? Você explodiu, teve lá, ó... Explode um posto de não sei o que, a base da Cadmus é quase toda destruída, a própria Metrópolis fica um caos, né? Exato. E aí, passando, né, pro final, né, a gente tem o momento, assim, marcante e decisivo, né, que é mostrado lá o Superman falecendo mesmo, né, ele trocando o último soco lá com a criatura e os dois cedem, né? E aí tem toda uma cena que... Pô, é icônica, né? Dele caído nos braços da Lois, né? A bandeira, a capa dele, né? Rasgada, hasteada num pedaço de madeira convenientemente içado, né? Atrás dele. Mas é bem maneiro, assim, né? Tudo isso, assim. E acaba e... Não sei, assim, é bem legal você reunir tudo isso que a gente comentou, assim, pra ver o quão importante foi esse momento, né, pro quadrinho, essa coragem, essa vontade de fazer bem feito, esse respeito, né, com um personagem que representa tanta coisa, né, pra, não só pros Estados Unidos, né, mas pro quadrinho no geral, né. E assim, né, no final, se você for ver, tem toda aquela cena, esse começo, assim, eu confesso que quando eu reli, já não foi a primeira vez que eu tinha lido essa história, e por mais de uma vez, durante tanto a morte quanto o próprio funeral, principalmente no funeral. A história chegou a me emocionar algumas vezes, sabe? Você tem uma construção muito boa. Então, né, você tem lá os pais vendo, o Jimmy tira a foto deles dando, né, o último soco e tal. Aí você tem o Jonathan e a Martha vendo pela televisão, a Liga meio assustada, não sabendo o que acontece. Aí você tem a cena que o Rod falou, né, da Lois abraçando ele. E assim, ele, a última coisa que ele fala, né, as últimas coisas é ele perguntando o que aconteceu com o Apocalipse. Então, quer dizer assim, sabe aquela coisa? Ele só tava vivo ali aquela hora ainda porque ele ainda tava preocupado se o Apocalipse tinha caído ou não. E aí ela fala, né, você deteve ele, você salvou todos nós, e aí ele morre. Quer dizer, depois disso, quando ele, né, quando ele tem o, digamos assim, o dever cumprido, quando ele consegue parar e ele realmente se entrega, né? Aproveitando então a deixa também, vale a gente passar então agora pelas consequências, né, da morte do Superman e tudo que rolou depois, né? Primeiro a gente tem imediatamente aí uma reflexão direta, né, em alguns quadrinhos, né, principalmente os que envolviam a revista, né, que envolviam basicamente o enterro e toda essa simbologia. Acho que não cabe, acho que talvez nem aqui contar muito o que acontece. E aliás, é até um bom aviso, assim, que daqui pra frente, provavelmente a morte do Superman não é um spoiler pra vocês, mas o que acontece, esses desdobramentos talvez sejam novidades aí pra quem tá mais de primeira viagem, né, então quem sabe, tome cuidado aí, né? Mas falando assim do principal, né, acho que esse momento aí do enterro, né, do legado aí do Superman, o quanto representou essa morte dele dentro dos quadrinhos, também foi bem tratado, né? Eu gostei bastante, né, o que realmente a cabeça comentou. Emociona, né, principalmente você ver o quão importante ele era lá dentro também, né? É um negócio bem bacana. Foi tudo feito assim de uma maneira onde você consegue entender todos os aspectos e toda a extensão do que era o personagem, né? Você tem desde da reflexão da Liga, aqui não tem exatamente a edição, mas você vê a importância que ele tinha, né, pra construção da Liga. Você vê claramente a Lois, que nessa época tinha acabado de aceitar o pedido do Clark de casamento, né, tanto que eles tiveram que cortar isso, ele já tinha feito o pedido, ela tinha aceitado, uhum. E aí ocorre a morte dele, tem uma cena muito bonita onde ela vai pro topo do planeta diário, e ela meio que fica lá em cima meio que numa coisa, você não sabe se ela vai pular, mas ela tá meio que tipo, ah, eu quero estar aqui porque eu quero acreditar que você vai vir aqui aparecer e me pegar, entendeu? É meio que ela ainda rejeitando a ideia, ela... É, essa parte é muito emocionante, eu acho que talvez a parte, pelo menos pra mim, que foi a mais tocante, é todo o arco da Martha e do Jonathan. Tem algumas cenas aqui que são assim, maravilhosas. Tem uma hora que eles decidem que eles querem enterrar, né? Que eles não conseguem ver quase nada do enterro do Superman, porque o enterro do Superman é feito de uma maneira grandiosa, com chefes de Estado, todas as bandeiras, né, da ONU a meio mastro, o presidente aparece fazendo diálogo e tal. E aí eles falam, não, então a gente vai fazer o nosso enterro da nossa forma. E aí, tipo, a cena, assim, são os dois indo aonde a nave cai e tudo que eles têm do Superman, do Clark, é uma caixa com algumas coisas dele de quando ele era pequeno, assim, é um ursinho, é uma bola, é um livro de recortes e, assim, é muito triste, sabe? Porque eles acabaram criando o Superman e eles acabaram não tendo nada dele. Eles foram os que mais ficaram sem o Superman desse ponto. Eles criaram o Superman, não foi pra eles criaram pro mundo. O Superman era do mundo, não era mais deles. Então, assim, eles não tiveram nem como ver o filho deles de perto depois de morto, entendeu? Eles não tiveram como enterrar, como ver. Tudo que sobrou foram algumas lembranças e durante toda essa narrativa você tem alguns flashbacks, principalmente do Jonathan, lembrando de quando ele era criança. E perguntando, né, tem uma cena depois dele falando, ah, mas eles falam que eu sou um monstro, né, não sei o quê, eu tô com medo, não sei o que eu devo fazer, e aí ele falando sozinho, né, e o quarto tá vazio, ele não tá mais lá, chegando ao ponto de no final ele infartar, né, assim, você ter o Jonathan Kent não aguentando essa dor, você vê, é muito, essa relação da família, que às vezes ela, principalmente no nosso 42 não tem quase nada, e que eu acho que é muito importante desse lado do Superman, que essa é toda essa relação que ele tem com a mãe, com o pai da Terra, ainda mais nessa origem do Burnham, onde ele nasceu na Terra de uma forma meio mandrake, que ele nasceu da nave, mas ele nasceu ali, entendeu? Então eu acho isso muito bonito, foi muito emocionante quando eu tava lendo, realmente me emocionei relendo toda essa narrativa, pensando, né, quando você consegue enxergar a extensão e como as pessoas sofreram, essas pessoas que viviam esses dois lados, né, a Lois, a Lana, tem um pedaço que mostra a Lana por um tempo, ela sofrendo muito também, os próprios pais dele, né, não tiveram chance nenhuma, tudo isso é muito, eu acho que é muito bonito e mostra realmente como o Superman era desde ele humano, Clark Kent da pequena Smallville, filho de fazendeiro, até o Superman, o herói, o, sabe, o símbolo, a figura que todos querem se espelhar. Meu, é animal mesmo, assim, não, tudo isso, né, e de novo, né, carinho e respeito que eles tiveram tratando esse assunto, né, é algo, assim, de uma sutileza tão boa, assim, tão, tão, tão legal, assim, tão positiva, né, principalmente pra imagem desse personagem, que, pô, fica aí a mega recomendação pra vocês continuarem, né, e lerem esses desdobramentos aí, porque, pô, vale muito a pena você ter o feeling, né, de como que eles estão tratando isso, né. Exatamente, eu acho que, assim, é um respeito muito grande e realmente uma época, é um grupo, né, todo esse grupo da equipe criativa era um grupo que respeitava a imagem do Superman e sabia, né, da importância dele e como trabalhar o personagem. Eu acho que isso é talvez o mais importante de tudo, né. Pois é, pois é. E depois, né, em um terceiro momento, a gente tem aí entre aspas, aí, o terceiro ato de toda essa grande história aí da morte do Superman. É óbvio, como um espaçamento gigante, já passou muito tempo, né, assim, até falando de tempo real. 3 meses de ato. Da morte do Superman, né? Mas eles têm ideia de fazer o retorno dele, né? E, na verdade, inicia nem com esse nome de retorno, né? E sim no original, o Reino do Superman, que nem a gente comentou. De novo, né? Aqui nossos comentários podem ter alguns spoilers, mas a gente não vai aprofundar muito, a gente vai passar aqui um overview geral, né? Porque a ideia aqui é refletir mais sobre o impacto da morte do Superman e já logo mais a gente vai falar de algumas outras obras aí. Mas é legal você ver que o Reino do Superman é uma história, assim, bem interessante, apesar dos pesares noventistas aí, né, que envolvem ele. A premissa, assim, é, contando de maneira, de novo, bem, bem resumida, assim, só pra dar aquela instigada na curiosidade e talvez, assim, mostrando um vínculo pessoal que eu tenho com essa história, acho que eu já comentei até em um podcast aqui nosso de quadrinhos, né, essa foi a primeira história de quadrinhos americanos, né, com que ele realmente na vida, assim, foi o primeiro comic mesmo, né, que eu peguei e saiu da linha infantil, né, eu falei, pô, essa história aqui tem algo diferente e tal. Não sei de como cargas d'água isso apareceu na minha casa, assim. Mas realmente não sei. Tantas histórias ser... pra ler, você pega uma mega complicada. Cara, retorno do Superman. Exatamente, né, com o Guy Gardner chateadão. Aí acompanhando o erradicador lá, ser de luz lá, tentando encontrar. Cara, mas enfim, assim, basicamente é o retorno do Superman. Ele passa como direta consequência, né, de tudo que a gente comentou agora, né? Então, logo após tudo isso, de rouba corpo, não rouba, recupera, não sei o que, a gente basicamente aí tem a aparição de três, de quatro encarnações ou pessoas que se dizem como Superman, né? Não, tem um catchzinho a mais que é assim, né? O primeiro, o Jonathan Kent, ele tem uma experiência lá extracorpórea. Aonde ele encontra, né, dentro do espírito do Clark. O espírito do Clark, ele encontra a X-Met, que é uma figura cósmica, o Blaze, que é uma das encarnações de demônio, não sei o que. E ao final ele tem a noção de que o Clark teria voltado. Ele e o Clark, né? O Clark teria ajudado, eles teriam voltado junto. Depois disso, começa a aparecer algumas notícias. A pessoa falando: olha, quem me salvou foi o Superman. Olha, um cara que parece Superman, ele me salvou, apareceu, como assim? Ele voltou, não sei o que. E aí eles vão, chegam e o túmulo dele tá vazio. Né, coisa meio Jesus Cristo novamente. E aí falam, bom, se o corpo dele sumiu, estão falando, ele voltou. E aí sim vem os que o Rosa tava falando, que é onde aparecem quatro figuras, né? Cada uma, a gente já falou aqui, né, é imaginada e criada por uma das equipes criativas, que seriam os quatro... responsáveis pelo legado do Superman. Exato. Sim, exato. Aí tivemos o relançamento do Superman, na verdade, voltando com quatro títulos diferentes, né? Tivemos o Homem de Aço, né? Que é o John Henry Irons. Isso. Posteriormente, ele foi chamado só de Steel, na verdade. O Aço. Né? Sim, o Homem de Aço, né? Na verdade, cada uma dessas quatro figuras ganha um apelido que o Superman tem, né? Bem conhecido. Tem o Homem de Aço, depois tem o Homem do Amanhã, né? Que na verdade Super é o Cyborg, Cyborg Superman, que depois a gente sabe como ele é, né? Bom, se vocês já ouviram nossos casts de quadrinhos, você já sabe o que ele vira depois. Pois é, tem o Garoto de Metrópolis, né? Que é o Superboy, que também depois a gente sabe como ele é também, né? Não sei se quer explicar com detalhes depois, né? O que é esse cara, na verdade, né? Mas depois ele agrega com os Jovens Titãs, né? Na equipe. Esse é o que a gente chama de carinhosamente o Superboy havaiano, né? A gente chama de... Agora, recentemente, o Superboy Cebolinha. Cebolinha, pois é, cara. Esse cabelo aí. Cara, e último filho de Krypton. Né, que é um Superman bem diferente até, cara, porque ele usava poderes meio psíquicos, tá, cara? É estranho, a rajada de energia pelas mãos, ele, né? Acaba sendo... ele usa um visor maneiro, até. Ele acaba sendo o que mais parece fisicamente com o Superman, né? Superman. O erradicador. É aquela história, né? Cada um puxou uma parada dele, né? Na parte de mistério dessa história, né? É legal porque a Lois Lane, ela tá conversando, né, com alguns desses Supermans, tentando entender quem é de verdade, né? Ela pergunta coisas únicas, né? Meio que quase todos têm alguma resposta, assim, né, que marca ela, assim. E aí eles vão se diferenciar, tem essas diferenças mesmo. Um representa o espírito, outro parece muito mais em atitude diferente, o outro carrega meio que aquele senso de inspiração e alma que o Superman sempre levava com ele, o outro, né? Então tem o DNA do Superman. Então são... trabalhada assim de uma maneira bem interessante, assim. Essa história, assim, de resumo, depois a gente vai passando por ela e a gente vê algumas revelações, assim, nem tudo é o que parece ser, obviamente, né? A gente tem uma grande virada aqui, eu não quero nem passar muito por ela aqui, né? Mas a gente percebe que nem todos os Supermans aí são bondosos e tudo mais, né? Que obviamente era esperado, né? E isso serve também de gancho pro retorno do Superman definitivo, né? Que parte do... Assim, bem de maneira, de novo, resumida, né? O Erradicador, né? Que é o Superman estiloso lá, de visor e roupa maneira. Acho que através dele, né? Da interação dele lá com uma energia, sim, que a gente acaba tendo a verdadeira volta do Superman, né? Eu não vou cair aqui na explicação minuciosa, né? Acho que não é nem pra isso que a gente tá aqui meio hoje, assim, mas basicamente, o Superman, assim, ele tava morto mesmo, o Erradicador, num desses esforços, no esforço dele, né, de se tornar corpóreo, né, sair da forma etérea, ele vai, faz uma troca de energia lá com o Superman, né, usa o corpo do Superman como uma espécie de matriz de energia, né, pra gerar... E aí tem conceitos kryptonianos aí, malucos. Tem a parada que é muito boa, que é assim, na verdade, ele pega o corpo do Superman, porque ele, né, pra usar realmente como o Rod falou, uma matriz de energia. Aí tem uma hora lá que ele toma uma porrada, ele volta, e ele quer o corpo, ele quer, tipo, ir pra aquele corpo. Ele chama lá os robôs e fala, o corpo dele. Ah, senhor, o corpo saiu dele. Como que o corpo saiu? Que caralhos é o corpo saiu? e aí a gente tem nessa obra que a gente tem a noção que, na verdade, nenhum dos quatro, que na verdade a gente já sabia. O primeiro que a gente sabe que não é o Superman é o Iron, né? O Aço. É o Steel. Por motivos óbvios. O Superboy, depois é explicado que ele é um clone. É um clone, ele fala, eu não sou o Clark Kent. Então ele não é. E aí ficava essa dúvida se era o Erradicador ou o Super Cyborg. O Super Cyborg chega até a virar Superman oficial do governo. O governo fala, não, esse cara é o Superman de verdade. O presidente aperta a mão dele. Ele tinha o DNA do Superman. Exatamente, né? Ele tinha o DNA do Superman, não sei o quê. E aí, como o Rhodes falou, mas na verdade nenhum dos quatro era, ele tava preso dentro lá da solidão, dentro da matriz kryptoniana, de regeneração. Isso. Como o Rhodes falou, conceitos kryptonianos alienígenas, né? Até que em um determinado momento a gente descobre que um deles, no caso o Super Cyborg, era um vilão. Ele Exato. Era um... Na verdade, resumidamente, a história do Hank Henshaw é uma... Ele, a história de origem dele é uma homenagem ao Quarteto Fantástico. Acho que foi o Kirby que escreveu, sim, né? Do Quarteto Fantástico, onde, na verdade, eles não sobrevivem e viram heróis, onde todos começam a morrer. Ele seria o senhor Fantástico, só que, na verdade, ele estendia a mente dele para computadores e coisas tecnológicas. É. E aí, quando ele vai morrer, ele passa a mente dele para um computador. E ele culpa na verdade, o Superman. Ele morreu, aí ele descobriu que a essência dele, na verdade, tá dentro do computador mesmo, cara. Isso. Então, é a habilidade dele que a mente dele, toda a essência dele, tá dentro de uma máquina. Em qualquer tipo de máquina. E ele vai juntando. E aí ele consegue ter acesso ao DNA do Superman no espaço, uma coisa assim, salvo engano, Na nave de nascimento. Do Superman, eles. E aí ele faz um clone dele mesmo, mas na verdade ele tá aliado com o Mongul, que tinha perdido o mundo bélico lá atrás por causa da história do Superman. E aí eles decidem transformar a Terra num novo mundo bélico. E pra isso ele começa a soltar umas orbes na Terra, né? E aí você tem todos os outros Supermans lutando contra eles, até o momento que o Erradicador acaba sendo ferido meio mortalmente. E ele usa, né? Nisso o Superman já tinha levantado, e ele usa lá uma rajada final pra... colocar força no Superman, uma parada assim, o Superman volta de roupa preta e mullets, né? Essa segunda parte da história, assim, depois de explicar quem que é cada super-homem e tal, assim, quando a gente realmente entende realmente o plot, cara, ele entra no massa velho noventista, cara, que é muito... Porra, é muito massa, muito o Superman com... Com mullets, pra ter uma ideia. É, magalzão, que nem eu brinquei lá. É, ele tem, tipo, frases de efeito e tudo, sabe? Tipo, década de 90 total. E aí, todo o plano, na verdade, eles conseguem chegar na Terra, o Mongul e o Super Cyborg, eles acabam destruindo o Coast City, né, nesse processo de transformar a Terra no novo mundo bélico. essa destruição de Coal City, obviamente, a gente já deu uma pincelada aqui, mas ela tem muita importância no que vem a ser depois o Crepúsculo Esmeralda e a queda do Hal Jordan. Já mexem com o Hal Jordan, né? É exatamente o primeiro passo antes da... Isso. Lembrando que Coast City é a cidade natal do Hal Jordan, então ele fica putaço quando havia a cidade destruída por causa do Mongo, né, e do Super Cyborg, e por isso que ele se corrompe totalmente, né? É. Inclusive, tem uma parada aqui, uma frase que é muito boa, que é assim, pra você, o Rod falou, né, de anos 90, é uma parada assim, ó. É, depois que o Superman volta, ele tá meio fraco, ele e o Ash e o Superboy, eles estão invadindo lá, né, os negócios. Ele fala, ó, eu posso até morrer aqui, mas eu não vou facilitar. Muitos me chamam de escoteiro. Muito bem, o lema dos escoteiros é sempre alerta. Aí aparece ele com dois trabucão. duas armas gigantes e cinto de bala no peito. Isso, e aí, né, caraca, você fala, isso é muito, muito anos 90, ele invadindo atirando a nave. É, cara. É uma massa velha, mas eu gosto, assim, eu ainda gosto, sabe? Não é uma massa velha saudável. Saudável, é uma massa velha saudável. É, mas é uma história bacana também, ela é bem complexa. Eu fico um pouco triste pelo Lanterna, porque ele vai enfrentar o Mongo, só que o Mongo é amarelo. Isso vai dar merda, capitão. Lá, né? Isso vai dar merda. Porra! Que droga, mas, assim, né, cara? É amarelo. É uma história bem maneira também. Ela inclusive, ela é um pouquinho mais densa, né? Principalmente pelo começo ideológico dela, né? Mas depois ela cai pro noventista esperado, né? Mas ela é uma surpresa bem legal, assim, com esse contexto do Superman. Fica também a dica de leitura aí pra quem quer entender, né, e tal, né. Inclusive, depois, algumas revistas continuam. A própria revista do Superboy, depois disso, é excelente. Toda, o Superman e o Superboy é muito bom. O Aço, né, Shaquille O'Neal ganha dele também, né. Exatamente. A revista, acho que é Supergirl, tem Matrix, um filme, né. Matrix, ela ganha uma revista. Ela ganha uma revista solo. Uhum. Então, todo esse legado é continuado, né? E o Superman, obviamente, ele recupera a totalidade dos poderes dele e segue como Superman, que a gente sempre conheceu. Agora é renovado pela experiência pós-morte. Consegue impedir, obviamente, né, o plano do... Consegue impedir o plano do Super Cyborg e do Mongo. Eles acabam destruindo Coal City, mas, né, não destruindo Metrô. O bem sempre vence. Seria a próxima fase do plano deles. E aí você tem, né, o Superman depois, ao final, retornando à sua totalidade, né, finalmente retorna seu status quo, abandona o uniforme preto que ele tinha, né, da matriz energética lá, e volta de mullets pra roupa clássica, e aí falaram, né, esse efetivamente é o Superman, e agora, né, ele tá de volta, tal, tem uma capa, toda essa simbologia de que ele voltou, né, aquele Superman, ele volta. Moçada, então é basicamente isso aí que envolve, né, o core, né, a história principal da morte do Superman, né, e tudo que ela marcou e realmente influenciou durante todo esse tempo, né, e essa história ela foi importante, né, a gente comentou aqui diversos outros motivos, mas ela tanto deixou reflexos aí e obviamente gerou tanto dinheiro que, que influenciou futuramente outras obras que vão abordar esse mesmo aspecto com esse mesmo personagem, né, obviamente com ideologias diferentes, dependendo da mídia que a gente tá falando aqui, mas isso meio que se repete, assim, né, tal qual aí a teoria do tempo e probabilidade aí, mas a gente tem alguns lugares legais aí pra gente rever outros conceitos, né, do Superman possuindo aí o seu momento final e de como isso influencia os universos esses tipos de acontecimentos, né? E eu vou começar aí bem rápido, né? Acho que e pelo que menos distou, talvez, com essa obra original aí, que é a animação, né? Inclusive titulada, né? Acho que Superman Doomsday no original, né? Ou A Morte do Superman aqui no Brasil. Exatamente. Ela é basicamente daquelas linhas de animações da DC Comics, né? Então, pô, qualidade que a gente já comentou aí diversas vezes durante os casts. E ela basicamente aí faz a adaptação desse arco da morte de Superman, com algumas mudanças aí no retorno dele, né? Ele ainda usa roupa preta e mullet, podem ficar tranquilos. Mas... que é o importante. Mas ele realmente, ele briga até a morte com o Apocalipse, ele tem um momento aí de morte, né? Que era esperado. E depois um retorno dele lá, e ele meio que tentando resolver a situação lá que gera isso. É uma animação bem legal, assim, eu não acho ela fora da média, ela representa bem o conceito da morte do Superman, mas ela tá bem dentro da média, principalmente comparando com o quadrinho original, né? Eu não tenho nem muito o que falar dela, assim, fora da ideia original, assim, vale como complemento pra quem gosta muito do quadrinho, né? Pra mim ela ok, tá dentro de uma média de qualidade boa das animações, filmes animados da DC Comics, não é melhor, também não é pior, uma ótima adaptação, na minha mas opinião. Ainda acho válido ler. Acho que ela, né, a não ser que você tenha muita preguiça de ler, só assista a animação. A animação, como a gente já falou mais de uma vez aqui, ela é boa pra talvez trazer outras pessoas, né, trazer alguém que não tá acostumado, ou realmente apresentar talvez a morte de uma maneira rápida, mas eu ainda acho que a leitura, ela acaba sendo mais complexa. Eu acho que você consegue, você tem mais tempo dentro dos quadrinhos para trabalhar todos esses aspectos que a gente já falou aqui, sobre qual o valor do Superman, a perda dos personagens, como o universo enxerga né, toda a tristeza e a perda dele. Então eu acho que nesse ponto vale mais a pena você ler o quadrinho, apesar da animação realmente ser boa. Ah, lembrei de outra também. Tem um jogo muito legal no Super Nintendo, A Morte e Retorno do Superman. É muito legal esse jogo. Pô, tá bom, né? Tá bom. Eu gosto, tá bom. Cara. Fica aí pros saudosistas. Saudosistas de plantão, fiquem aí com... Bela dica. Pulando aí agora pro momento que aí sim eu acho legal a gente refletir e algo bem diferente, né? A gente agora cai aí pro nosso visionário aí, pro universo que ele tá ajudando a construir, né, senhor Zack Snyder aí, né? Snyder, o visionário! No Homem de Aço a gente tem a visão, é uma visão bem interessante, né, de como é representado, né, esse Superman novo, né, do universo cinematográfico da DC. E aí, consequentemente, né, no último filme aí que a gente tem, né, infelizmente datando o podcast, mas em Batman vs Superman a gente vê a morte, né, do Superman, né, como consequência final do filme, né, o ato de sacrifício. Eu achei até engraçado porque apesar do vilão ser Apocalipse, eu não me toquei que ele ia morrer no final, e pro lado foi sorte, né, porque deu aquele mini baque. Estranho, né, me senti tipo aquela vilão de Scooby-Doo, tá ligado, Bubba, me emburreci. Das crianças idiotas, e o cachorro. Acho que foi o Batman no filme, ele me emburreceu também. Efeito Batman. Caraca. Não, mas falando sério aí e abordando assim, eu vou cortar aqui o mérito do Batman vs Superman, fica pra um outro momento, assim. Mas eu acho bem interessante, né, pessoalmente falando aí, essa abordagem e coragem até, né, de matar esse personagem num momento, assim, tão crucial pro universo, assim. Aí vale até uma discussão curta, assim, mas eu acho que, eu tô até falando um pouco demais, né, mas eu acho que foi legal e importante, né, eles tomarem essa decisão, principalmente por causa do vilão, óbvio, né, o Apocalipse. Ele tem toda essa representatividade, né? Representatividade, na verdade. E eles conseguiram fazer isso de maneira legal. Apesar de eu, pessoalmente, aí de novo, né, não gostar muito do design do Apocalipse e tudo, de toda aquela hostilidade que ele deveria representar, né? Eu acho que, principalmente falando do filme, assim, de maneira resumida, eles erraram na proporção desse monstro, assim, na minha opinião. E isso faria total diferença na luta final deles, né? E como simbolicamente ficaria mais legal você vendo que o Superman, ele tá se igualando, né, com o Apocalipse lá, que é aquele ser de destruição e ódio, né? Então, acho que faltou um pouquinho disso, assim, em comparação com a obra original aí que a gente comentou, né? Mas esse momento da morte e redenção, né? Apesar do How Should Have Ended lá ter explicado que era só deixar a lança com a Mulher Maravilha. Mas eu acho bem legal, assim, esse ato de sacrifício do Superman, né? De como ele matou, de toda essa simbologia que talvez o Snyder e a galera lá do roteiro tentaram trazer, né, pro Superman, né? Tem muito paralelo com o próprio Messias aí, né? Com Jesus, né, nessa história. Não sei se chegaram a ler coisas sobre isso, assim, mas é uma simbologia bem interessante. A própria cena deles, né, deles tirando o corpo do Superman envolto na capa, né? Que é uma recriação de um quadro também. Até durante o filme, filme também, tem diversos outros momentos, assim, que eles fazem um paralelo bem interessante, assim, pra se refletir, mas isso é um papo pra um outro podcast, assim, mas eu não sei, assim, eu vou deixar aberto aí com vocês. Eu achei interessante, apesar de ter achado um pouco precipitado essa decisão, assim, eu acho que talvez... Também achei. Num segundo momento, né, esse momento da morte do Superman é, como a gente comentou agora, né, mais do que nunca, né, reforçando, é um momento tão forte, né, cara, que eles podiam ter guardado isso pra um momento melhor e tal, né, mas enfim, né, são decisões, elas foram tomadas e, por um outro aspecto aí, reflete muito o impacto disso e até a ideologia que querem trazer como consequência disso também, eu achei bem legal, né, o que eles comentaram, acho que a cabeça me mostrou, né, que a ideia do Snyder até pro próximo filme da Liga aí, no lance meio Sete Samurais, né, de tirar. Bom, o meu ponto, e aí assim, eu entendo as críticas, principalmente a do Rods, né, em relação a lança da Mulher Maravilha. A lança da Mulher Maravilha, né, tudo isso e tal. Podia ser o Aquaman que pegava aquela lança, né, meu amor, não sei o que. Esperava. Mas assim, o que eu entendo pela morte do Superman e a escolha do Snyder foi o seguinte. Novamente, não vamos entrar no mérito do filme de forma geral, né? Se ele aceitou, se ele é o visionário, se não é o visionário, se o filtro está muito escuro. A resposta está nos seus corações, né? Galera. Exatamente. As pessoas odeiam aquilo que elas não entendem. A Marta falou: Marta! Você disse Marta? Você disse Marta. O Superman do Snyder, ele até agora não, ou até o fim desse filme, não tinha sido uma unanimidade. Não uma não unanimidade para os telespectadores, para nós, porque ainda não era aquele Superman completo, era um Superman com dúvidas, era um Superman que não sabia exatamente o que ele devia fazer, como ele devia agir, e não era uma unanimidade para o universo da DC, dentro do universo do cinema. As pessoas não sabiam. Aquela história, False God, né? Ele era o Deus falso, não era. Ele era o Salvador, era o Messias. Ele era um alienígena que a gente tinha que tomar cuidado. Então ele não era ninguém. O status quo dele não estava definido. Ele não era esse Superman que era nos quadrinhos, onde ele já era um símbolo, né? Onde ele já era alguém que as pessoas respeitavam. Ele era um estandarte para a Liga. E aí, qual foi a ferramenta que ele usou? Ele pegou essa história, que primeiramente tem um potencial cinematográfico de massa velha muito grande, então, né, um combate à altura, um vilão que é poderoso, que poderia sim ser um vilão que traria problema pro Batman, pro Superman e pra Mulher Maravilha ao mesmo tempo. Fora isso, ele tem essa simbologia por trás, que é a simbologia do quê? A simbologia do sacrifício, a simbologia daquele que ao final entende a sua função no mundo, E se sacrifica pra isso. Toda a luta dele e a forma como ele entende qual é a missão dele vem primeiro daquele diálogo que ele tem, fazendo novamente uma referência numa espécie de uma experiência, não exatamente essa corpórea, mas quando ele conversa com o pai dele no alto daquela montanha, né, onde o pai dele fala que depois daquele desastre dos cavalos, da fazenda, da enchente, ele pôde dormir de novo quando ele conheceu a mãe, a Marta, e ele entendeu que ela era o mundo dele. Né? E aí você tem o Clark entendendo primeiro a sua função no mundo e o que ele devia ser. Quando ele entende que a Lois é o mundo dele e o que ele tem que fazer pra esse mundo é sim realmente proteger esse mundo e se sacrificar por ele, que é aquele diálogo que a mãe dele tem com ele, você pode ser o anjo deles, o salvador deles, ou você pode ser nada, você não deve nada a eles. Quando ele entende essa posição e ele faz, né, de novo, aí você faz a digressão pro primeiro filme, que é onde o Jor-El fala pra ele, olha, você vai ser a luz dele, você vai guiar eles, você vai ser o salvador deles. E ele se sacrifica, e aí tem aquela história, poderia ser a Mulher Maravilha, poderia ser o Batman, poderia ser o Aquaman, poderia ser o Flash voltando no tempo. Mas ele não queria deixar qualquer outra pessoa poder se ferir e se envolver com isso. Então ele se sacrifica, e com isso ele se torna unanimidade. Com isso, as pessoas entendem a importância do Superman, elas entendem o símbolo dele, por mais que ainda seja um pouco prematuro, ele ainda não tenha toda a construção que o Superman dos quadrinhos tenha, ou o Superman antigo tinha, de ser, né, o grande escoteiro, o grande estandarte. Mas no momento que ele se sacrifica, e no momento onde ele é enterrado, e você tem toda aquela comoção, ele sendo enterrado como um soldado, primeiro que a população olha de uma forma diferente pro Superman, e aí finalmente ele começa a ser enxergado daquela forma, ele vira um símbolo de esperança, né? Você tem aqueles dizeres no chão. É o que eles comentam, né? Não redenção, assim, no sentido de coisa, mas é ali que ele atinge a unanimidade, né? Do conceito dele dentro daquele universo. Que ali ele representa. É ali que ele finalmente se entende. Ele finalmente vai emergir como aquele Superman que, como nos quadrinhos, faria de tudo até o último suspiro pra salvar nem que fosse apenas uma pessoa de Metrópole, né? Perfeito. E além disso, a morte dele vai servir pra trazer os outros heróis. Os outros heróis que estavam escondidos, a própria Mulher Maravilha que já não acreditava na humanidade, né? Os heróis que não sabiam exatamente como essa questão de super seres, de superpoderes, vendo a própria discussão e como as opiniões sobre o Superman divergiam, no momento que ele se sacrifica, primeiro, ele traz o Batman de volta como alguém que acredita novamente nos ideais de justiça, exato, como acreditando no futuro melhor, traz novamente, né, a Mulher Maravilha, de certa forma, e ele vai servir, sim, como uma bandeira a ser carregada para os novos heróis, né? Então, assim, é uma decisão que eu achei corajosa, é uma decisão que pode ter sido prematura. O pessoal fala, ah, talvez eu queria ver a morte do Superman depois, no filme da Liga, com a Liga toda sofrendo, mas eu acho que essa foi a decisão que ele... Foi uma decisão que ele podia tomar ali, eu acho que foi uma decisão boa. É uma forma de, finalmente... fincar aqueles valores do Superman e aquela imagem que o quadrinho tanto buscou pro filme e pro Superman do cinema. Essa é a forma como eu me enxergo esse Superman. Bem, bem legal. E essa decisão. Eu concordo muito, assim, com a sua visão. A gente já conversou bastante, né, fora aí, cast, né, disso, mas é exatamente, sim. É fato, assim. Deixa eu perguntar pro Vinícius. Vinícius pode ser que tenha uma opinião diferente. Não, eu fazendo um paralelo, assim, entre a morte do quadrinho, né, e a morte do... É interessante isso. Eu acho que ele... o Rhodes reclamou do fato de ser o CGI, né, cara? E aí tu tem aquela coisa sem vida, que não tem peso, assim, brigando contra o Super-Homem, né? A gente perdeu a chance de ver, por exemplo, um quebra-pau entre os dois, que nem aconteceu na edição 75. Exato, exato. Imagina, cara, os dois se socando por horas, até os dois cansarem. Essa decisão morrerem. Me pesa mesmo. E aquela parada, né? É um negócio... ele monstruosamente, né, como ele foi apresentado, assim, tira aquela ideia do igual pro igual, né, assim, né? É, não, e eles inventaram também, porque, tipo, o Apocalipse, como o Cabeça também tinha dito nos quadrinhos, ele simboliza a força bruta mesmo, né, isso, cara? Ele é... E aí, no filme, não. No filme, ele joga raio, ele explode, ele faz ele umas paradas... Ele tem aquela parada meio kryptoniano, né? Como ele é um Zod, ele é um pedaço Zod, então tem lá, ele dá uns raios de explosão, é, faz porque umas... o Zod explode, né? Então, parabéns pro cara que teve essa ideia. O cara nem viu o filme anterior, né, cara? Overpower. Então, eu acho que essa parte estética, ele perdeu um pouco esse simbolismo da questão da força bruta, que a gente discutiu que é tão legal no quadrinho, né, e que tira essa parte que o pessoal considera vazio, né, eu acho que é o contrário, e ao mesmo tempo ele perdeu a parte do quebra-pau, que me deixaria muito contente. Mas eu achei legal também o lance heróico dele usar uma lança, de ser uma parada meio grega, sabe, dele pular, achei bonito, assim, sabe, por um... E aquela coisa, a lança é difícil, né, porque a lança tem que... Então a lança machuca ele, né, você vê ele voando meio baixo, meio caindo, aquela coisa realmente... A sensação de sacrifício, né, É verdade. Não tinha me dado conta disso, né, cara, realmente, pô, é verdade. Ele, como o Rod falou, ele poderia ter jogado a lança pra Mulher Maravilha, né, mas aí talvez ele colocaria ela em risco, entendeu, e aí aquela coisa, ele devia ir, ele tinha que ser, né, ele queria, a culpa era dele, de certa forma, querendo ou não, né, o Zod tava ali por culpa dele, o corpo ficou ali, o Lex Luthor é bravo por causa dele, então é meio que uma responsabilidade dele, e ele não queria que outras pessoas pudessem correr o risco, ainda mais o Batman que tava ali, quase morreu umas duas ou três vezes. Só pulando de um lado pro outro. Escapou por pouco dessa. E cabeça, tu imagina, se as pessoas já não gostam desse Super-Homem, né, pessoal, já critica. Imagina se numa situação ele pega e joga a lança pra outra pessoa e não mata o Apocalipse. Imagina, toma aí, usa a lança aí, Batman. E vai embora com a Lois, né? Ela vai embora, pega a mãe, pega a Lois e vai pro Kansas. Aí sim seria uma descaracterização, né, cara, do personagem. Porra, eu entendo, né? Assim, realmente, esse Superman, ele diverge muito. Ele tem muito mais do Superman do Terra 1 do que do Superman, por exemplo, do John Burning ou do Jürgens, que a gente tá falando aqui, né? Exato. Por uma escolha, claro, deles. Mas eu entendo, eu acho que a evolução do personagem tende a ser boa. E eu acho que e traz um peso, porque muita gente não sabe, muita gente no geral não sabe que o Superman volta. Apesar Exato. De ter aquela linha super no final, né? A morte realmente fala, pô, ele morreu. A gente só tá acostumado com morrer o Tio Ben. Perfeito, perfeito. Que morre o Tio Ben. De resto... É o que eu comentei, assim, né? Essa parada messiânica no filme foi muito, assim... Foi muito interessante, assim. É um bagulho realmente que eu não imaginava ver, assim, unido no gênero de heróis, né? E essa parada... Inclusive, assim, é uma crítica. Não uma crítica, né? Mas, assim, é um ponto que me deixa um pouco triste, por exemplo, quando a gente fala do... Não era pra comparação, mas quando você fala de uma guerra civil que não tem mortes, entendeu? Às vezes falta esse peso... Tudo bem, não tô comparando os filmes, mas assim, o peso da morte de um Superman é dramaticamente, e pra continuação ela é importante. Exato. Entendeu? Ela tem um peso, né? E é isso que ele tentou fazer. Se acertou no filme, não acertou, o futuro vai ser bom, não vai ser bom, não sabemos. Mas que funciona como elemento narrativo de peso, funciona. Não, e exatamente isso, né? Ficam agora as expectativas, né? Pra gente continuar mastigando e entendendo e ver pra onde que vai arrumar essa Liga da Justiça aí, que não tem o Super-Homem como pedestal por enquanto, né? Então vai ser uma visão interessante aí pra gente também. Uhum. É, sair um pouco da curva e tal, né? Eu tô animado aí pra esse futuro e tal. Antes da gente fechar aí com o episódio, né, também vale a pena a gente citar aí a mais recente morte do Superman, né, coitado, mais um. É, citando, né, as mais importantes aqui que a gente acha legal usar aí como comparativo, né, dentro do nosso tema, mas recentemente... O Vinícius tem um vídeo sobre isso, explica pra gente, Vinícius, o que é a morte do Superman do 952? E por que então... que ainda tem o Superman? E por que ele tem barba? Ah. A DC fez uma saga chamada Convergência, onde ela trouxe de volta, né? No caso, em primeiro lugar, você, amigo, deve saber que teve os 952 em 2011, né? No qual a DC reiniciou a cronologia. E antes de ser novos, teve que ter uns velhos. E aí? Os velhos 52, que é aquela saga semanal de 52 semanas, que é muito boa. Pessoal. Desculpa, viu? E aí os novos 52. É, o Roger não pode perder a dele. Enfim, então a gente teve aí a convergência depois dos 952. Que trouxe de volta o Superman da cronologia antiga. Então pense, cara, o ouvinte que tinha o Superman dos 952, que ninguém botava muita fé, e tinha o Superman da cronologia antiga, que voltou barbudo, com filho e vestindo preto. Só pra constar, a partir de agora, vamos procurar, galera, chamar o Superman dos 952 de Juninho Play, e o Superman normal de Superman. Porque aí a gente diferencia os dois, tá? Porque senão... Só pra diferenciar. Não que eu queira depreciar o Superman dos 952, de maneira alguma. Forma alguma. Você não precisa do seu vídeo pra depreciar ele não, cara. Ele por si próprio ele já é depreciado. Já é. Então, cara, aí tem um problema. Não sei se alguém aqui leu o que aconteceu. Eu só li a 52, cara. Eu li a edição onde ele morre, porque... Só pra contextualizar pro ouvinte, né, a gente teve a edição 52, foi a última ali, antes do Rebirth, onde o Superman realmente morreu, antes da DC reiniciar as numerações das revistas e tudo, no caso morreu o Juninho Play, né, o Superman normal, que é o barbudo, que era o pré-952, ainda tá vivo e tudo, e assumiu o legado. Vocês leram o que veio antes disso? Eu tentei ler o finalzinho, Eu li um pouquinho dessas edições, eu não consegui ler todo o arco. Eles de novo fizeram uma, entre aspas, aí, uma saga aí com crossovers, né? Principalmente das revistas do Superman, assim. Mas basicamente ela se inicia lá com consequências aí da Dark Side War e com alguns elementos que estavam contidos na revista do Superman aí, mas eu também não passei muito, assim, não deu tempo de ler muita coisa, assim. Até porque, como a gente comentou, né, em questão de marcante e tal, a abordagem deles foi muito diferente dessa vez, né? Então, basicamente, após Convergência, o Superman 952 vai enfrentar, como toda a história do Superman 952, um monte de vilão, whatever, ele vai perdendo o poder, depois recupera o poder, ele troca corpo, volta ao corpo dele, ele enfrenta a história do Darkseid, enfrenta o Vandal Savage também, depois aí lá na edição 51 ele descobre que ele tá morrendo, que ele vai morrer mesmo, então ele vai fazer tipo uma espécie de testamento e vai tentar falar com todas as pessoas ligadas a ele, né? Então ele vai falar com a... dar um testamento pra prima dele, né? A Kara, ele vai falar com a Lana, vai falar um pouco com os pais e ele vai também se comunicar com a Lois Lane, né? Explicar tudo a história de Superman e o Clark Kent. E aí tem a história no 52, que encara um Superman, um garoto Superman, uma bola de fogo, que ele acha que ele é o Superman, né? Só que ele é uma bola de fogo e tá prestes a explodir. E tem esse Superman 952 que, como ele já tá prestes a morrer, ele vai fazer esse último desafio. Assim, ó, eu vou salvar a população, mas eu tô morrendo, eu sei disso, mas eu vou salvar. E ele vai encarar essa bola de fogo que tá prestes a explodir. Lá, no momento que ela ia explodir, ele absorve toda essa energia, né? Gigante, vasta. Na verdade, ele é um vilão, né? Ele... um vilão de forma, em forma de poder de sol com fogo, né? Isso. Então, e aí ele absorve toda essa explosão desse cara aí, né? Que ia devastar todo o planeta, né? Ele conseguiu segurar isso, essa rajada, e essa radiação ficou dentro do corpo dele, né? E aí ele, aí sim ele ia morrer mesmo, cara. É, parte disso também é vem de consequências da guerra da Dark Side War, né, também, né, que... Não, tudo, toda a sequência, né, que desgastou ele, tirou o poder dele, lixou ele, prestes a morrer. Não, eu, galera, mas é importante ressaltar que essa nova morte do Superman tá sendo bem mal comentada, assim. Embora não tenha ninguém lido liga. Tudo, ninguém liga. Além de ninguém ligar, os reviews estão péssimos, porque... Pô, cara, pensa que quando o Superman original morreu, né, cara, o país parou lá, né, cara. É. O Jornal Nacional foi falar sobre... Mas vamos falar a verdade, esse Superman Nova 52 também é uma bagunça. Ninguém liga pra ele, tudo que é associado a Superman, sabe? Foi tudo descaracterizado nesse Nova 52. Ele não tem a Lois Lane não liga pra ele. Ele não tem mais o trabalho praticamente de jornalista. Tem um momento que ele é demitido, ele vira trabalho em web. Ele tem um relacionamento com a Mulher Maravilha depois, que também o pessoal não acaba... Não... Alguns gostaram, outros não gostaram, desagrada bastante. E um monte dessas histórias que são fracas, né? Tem aquele vilão, depois tem outro vilãozinho, e não tem aquela constância, né, de histórias boas. Só, né, só numa defesa rápida também, assim, então... eu vejo muito isso, sim, e principalmente o despreparo pra lidar com esse assunto, que principalmente que o Vinícius comentou, né, entre aspas, ninguém realmente liga pra morte desse Superman, porque ela foi realmente mal aproveitada, mal planejada. Eu não sei se eles queriam usar um elemento marcante pra fazer essa virada com o Rebirth, não sei se era algo que já tava a longo prazo, sei lá, na vontade da galera que tá envolvida, eu mas... Acho que o Neil, eu acho que o Neil útil agradável. Ninguém gosta de Superman e apareceu o Superman na Convergência. Que é aquele Superman clássico que o pessoal adorou pra caramba, né? Tanto que, assim, aquela história do Superman na Convergência, o pessoal voltou e pediu um apoio popular, sim. Ó. Volta esse Superman, cara. Por isso que ele voltou incorporado nessa história do Rebirth. Eu acho que nessa cronologia, no 952/Rebirth agora, isso vai ser pra mim mais prejudicial. Eu preferia muito mais ver esse Superman 952. Que apesar de toda essa bagunça, ele também teve momentos muito bons, assim, e momentos de retomada, de ideologia. A própria fase que ele perde os poderes, o começo dela é bem interessante, assim, né? Apesar de todo o bafafá da galera que tava receosa em ver. Alguns conceitos são bem trabalhados. O início dele pelo Morrison, apesar de ser uma outra visão, né, do Superman lá, também eu gosto bastante. E tem alguns altos e baixos ainda, como todo herói mensal aí que passa pela mão de diversos autores, né, não tem jeito. Mas eu achava que, sei lá, eles podiam ter trabalhado, aí minha opinião pessoal, né, eles podiam ter trabalhado muito mais a relação de aprendizado com esse Superman aí do universo aí que já aprendeu muito, né, mais maduro. Algo que já aconteceu, não sei se vocês acompanharam, mas na Crise Infinita a gente teve esse acontecimento, né, depois, né, com o Superman da Terra 2, né, que obviamente ele era mais velho que o Superman da Terra vigente lá. Ele passou muita coisa pro Superman, né, depois de entre aspas, aí virar casaca e tal, falando rapidinho, né, mas essa relação... É, vira vilão, não sei o quê. Mas essa relação funcionou muito bem, assim, né, de mentoria mesmo, né, e de quanto que ele podia representar. Eu concordo, mas sabe o que eu acho, Rods? Eu acho que eles ficaram, assim, eles não quiseram esperar isso acontecer, porque isso demoraria um pouco mais. Sim, sim, você sim. Precisaria de um tempo isso sendo trabalhado em revista, e com essa onda do Rebirth, meia toque de caixa, eles falaram, tem que ser agora, vamos matar, em vez de fazer ele aprender, né, e fazer um... querendo ou não, vai, por pior que seja. Eu imagino a sala de reunião, eles chegando assim... Os executivos lá, vamos matar o Superman. Alguém no fundo da mesa deve ter gritado de novo. Morra! O que a gente vai fazer agora? Parece o Dingor abre a porta. Mata o cara! Fecha a porta e vai embora. O Juninho Play, né? Agora, meu chute. Eles preferiram matar o Juninho Play e manter o Superman. Porque assim, em vez de fazer, por exemplo, o que o Morrison fez? Ele deixou por um tempo dois Batman na corporação. O Batman de Grayson, o Batman Bruce Wayne. Funcionou? Funcionou. Por um tempo funcionou e assim, conseguiram arrumar. Eu acho que a DC, nesse momento, a equipe criativa não quis ter a paciência de fazer isso acontecer. Sim, sim. Entendeu? Dar um novo status quo pro Superman. E ficou feio, né, cara? E não ter feito isso ficou feio, porque parece que realmente eles queriam descartar o outro. Exatamente, eles descartam. Porque assim, todos os outros personagens, de forma geral, estão bem retratados. Hoje não tem mais muito. Tirando aquela questão do lobo, que não é exatamente retratação, mas é um novo personagem com o mesmo título, que o pessoal tem o mimimi até hoje. A maioria dos personagens, eles estão bem retratados e estão funcionando. A Mulher Maravilha do Azarello funciona bem pra cacete. O Barry Allen, apesar de ter elementos do Wally, funciona pra cacete. O Batman tá ótimo, né? Os outros heróis da liga estão ok. Cyborg, tudo isso tava ok. O mais contestado era, nesse ponto, o Superman, até aqui. Era aquele que mais destoava do clássico, né? E aí, em vez deles fazerem um trabalho a longo prazo, de transformar ele... A desculpa sempre foi, né? É um Superman novo. É um Superman que só tem 5 anos de universo. É um Superman que acabou de começar a sua carreira. Ainda vai vir a ser aquele Superman. Não deram tempo, mataram e falaram, vamos trazer o cara de volta, ele já tava aí mesmo, acho, já tava na cronologia, traz ele de barba, que é legal. Infeliz principalmente pela essa relação que agora eles vão ter que transformar esse Superman antigo com os personagens novos, que não são novos, isso vai ficar um pouquinho estranho, assim. Já está, né, na verdade. Mas vamos ver, né, porque, tipo, a relação e, assim, desse Superman... E é um Superman que passou por tudo aquilo. Então, anterior, né, é no Rebirth 1, que é a história dele com a Lana, né, isso. Que ela vai lá pra tentar pegar o corpo dele pra enterrar em Smallville, e ele tenta levar o corpo pra ser ressuscitado na matriz da solidão. Essa é até uma jogada legal, né? Porque o Rebirth 1 fala, não, o Superman tava já convicto, né? Não, o Superman de vocês vai ressuscitar, né? Vamos levar o corpo dele lá pra matriz. Isso. Chega porque eu tô cansado, não. Aí chega lá, não tem matriz. Mas foi uma justificativa legal pra falar assim, ó, galera, a gente vai fazer diferente, querendo ou não, assim. Isso. E esse é meu chute. Esse Superman vai voltar. Daqui a 5, 10 anos, eu acho que ele volta, cara. Mas aí é cronologia, Sage. É tipo, porque todos os personagens de quadrinhos, uma vez morrem, eles vão voltar sempre, né? Da mesma forma que o Superman da Terra 2 original e o Superboy, que virou o Superboy Prime, voltaram depois da crise, depois de 10 anos, 10 anos não, 20 anos da... É, por aí. Assim como o Kraven, o Caçador, voltou, assim como a Fênix voltou, assim como um monte de outros heróis, o Ted Kord voltou, eu vou diferente, viu, ou seja, eu acho que, pelo menos na opinião, esse Superman aí precisa voltar, assim. Apesar desse... Ele funcionaria muito melhor nesse universo, né? Com diversas outras relações. Por mais que tenha mudanças, eu também não sou feliz com todas que houveram, né? Mas eu preferia muito mais realmente corrigirem o Superman, entre aspas, o Juninho Play aí, segundo o Vinícius, do que tentar encaixar o antigo numa dinâmica meio que diferente, assim, sabe? Pode ser bom também, né? A dinâmica, assim, é boa, mas aquela sensação esse... de falta fica mais pro outro lado. Esse, assim, Superman, ele sofreu. Ele sofreu com uma coisa, com algumas coisas, né? Primeiro, como a gente já falou, falta de organização. Essa organização que teve na morte do Superman não teve no 952 dessa forma, então... Até teve uma iniciativa, a gente vai ter um pseudo reino do Superman de novo agora, né? Com Lex Luthor, Superman China, isso. Supergirl e o... Isso. Superboy? O Superboy isso. Não... É que não, tem aquele novo Superboy que é o filho dele. Isso. Mas, outra coisa, as iniciativas de mudança de status quo do personagem não deram certo. Então, primeiro... Você teve aquele Superman, a Superman do Morrison, até funcionou, não sei o quê. Quando mudou a equipe criativa, que foi pra equipe, a Lois, né, Lane, que faria a mudança, que era... isso é verdade. Lois Lane, isso mesmo. Com aquela mudança do depois que veio o Jones com o Romitinha, que era a grande promessa, não funcionou, né, assim, não vingou. Apesar de eu gostar muito do Jones, ele não conseguiu fazer um trabalho. Como eu e o Ross já conversamos, o cara, imaginando que ele deve estar muito sobrecarregado, o cara tava cuidando de sei quantas mil revistas, não conseguiu fazer um bom trabalho. Aí quando o Ross falou aquele Superman sem poderes lá, do camisa, calça jeans e moto, do DCU, né? Apesar de ser uma mudança corajosa, o público não comprou, não foi... Apesar da crítica falar bem em alguns momentos, o público não comprou. E aí eles, foi de certa forma um erro atrás de um erro, ao ponto deles sentirem que arrumada era muito trabalho. E acabaram fazendo isso. Tanto que, assim, a melhor revista do Superman dos últimos tempos foi aquela Superman American Alien, que conta a juventude dele, que é uma puta história, não sei quem leu aí, uma minissérie. Por exemplo, não tem relação quase nenhuma com o Juninho Play. Então, assim, eles preferiram abandonar o cara de vez, sabe? Do tipo, puta, vai dar muito trabalho arrumar isso, sabe? Tipo Azrael, vamos esquecer, vai dar muito trabalho arrumar. A gente só esquece, e lá na frente, se algum cara corajoso quiser pegar isso aqui e arrumar, a gente vê o que acontece. Mas por enquanto esquece, vamos dar pro leitores o que eles querem, que é o Superman pós-crise, pós-crepe-a-de-pós. Vamos dar esse cara pra eles, ele vai vir com Lois, vai vir com filho, vai vir com barba, roupa preta, moral, a moral perfeita, e é isso aí. A gente toma o que vocês querem. Esse é o Rebirth. Tem iniciativas, sabe, aí que estão por vir, né? A gente comentou esse pseudo aí, Reino do Superman. A gente não sabe esse futuro, né, do Superman Novo 52, o que vão fazer com ele, né? Só a gente fica aqui nas expectativas. Ele volta como um vilão. Ah, não, né? Também não tem. Caraca, eu não tenho ideia de que. Eles podem fazer o reino do Superman dos vilões. Volta com Superboy Prime, ele e o Juninho Super Play Ciborgue. Do Mal, Super Cyborg. E deixa eu ver o que mais. E aquele Superboy que é do clone do mal, que apresenta na revista do Superboy 952, que é o Conel, eu acho. Daria pra fazer o reino do Superman inverso. Ah, não. Chega. Enfim. E aí, dentro do Rebirth, eu também não tenho nem ideia do que eles vão fazer. Espero que não seja isso que vocês comentaram aí. Mas ficamos na expectativa. Acho que deu pra refletir bastante aí da simbologia do Superman, como representa principalmente essa morte aí do personagem. Acho que foi um papo bacana, fazia tempo que eu não tinha uma parada assim, né, com meus amigos aí, acho que foi legal pensar um pouco, e agora é olhar um pouco pra frente, né, pro futuro, vamos ver como que vai tudo se encaixar e qual que será a próxima morte do Superman, né. Bem legal. Assim, só fechando então, que a gente conseguiu estabelecer aqui que, independente dos prós, dos contras, do que a gente tá lendo agora, de ser consequência, a morte do Superman, ela é um evento que merece destaque, né, ela é um evento que você tem que... Por mais que você não goste, o Vinícius deu um exemplo ótimo, tem pessoas que olham pra história da morte e falam, puta, história boba, o cara só vem aqui pra bater no Superman, é porradaria, ele morre, apesar de tudo isso, é uma história importante pra você entender o legado. Então, hoje a gente tem, a gente chegou à conclusão nesse final, que o Superman é um personagem, ele apesar de parecer um personagem bobo, ultrapassado, é muito difícil trabalhar ele. O público não tem aceitado bem as versões do cinema, as versões do Juninho Play, do 952. Então, isso mostra o quão grande é um personagem, porque ele é tão grande que ele é maior que os... claro, isso é óbvio, mas assim, ele é maior que os roteiristas, sabe? A personalidade, a mitologia, o manto, os valores são muito maiores do que os roteiristas querem fazer. Então, tanto que quando os roteiristas escrevem errado, a gente reclama e a galera não aceita, porque ele tem um valor, ele tem uma importância e ele tem que ser levado sempre em consideração. Ele não é um herói mais que tá tão em alta, a gente sabe disso, por N fatores, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? O Superman deixou de ser o carro-chefe da DC há muito, muito tempo, que faz muito tempo que ele não encabeça as vendas e é o material principal de venda. O Batman nos últimos anos tem sido muito mais, vamos colocar, mainstream ou de alta vendagem do que o Superman. E eu acho que talvez o Rebirth, por mais que a gente discuta isso, eu acho que talvez seja o momento de retomar isso, trazer isso de volta, a gente tentar entender de novo a importância do Superman pro universo DC. Seja ele morrendo, seja ele voltando, com o Juninho Play, sem Juninho Play, Superman do pós-crise. Eu acho que tudo isso é importante pra gente discutir, chegar numa conclusão da importância que tem o Superman pra indústria dos quadrinhos. Ele foi o primeiro, cacete. Entendeu? Por mais que você não goste, por mais que você não respeite o personagem, você acha ele chato, os valores ultrapassados, cara, ele foi o primeiro, sabe? Ele que começou isso tudo e ele tem um papel muito importante dentro da mitologia e do legado dos heróis da DC. Então eu acho que talvez esse seja o ponto e esse seja o que essa história traz, às vezes, de raciocínio pra quem não conhece, pra quem não gosta, ler e tentar tirar isso de dentro da história. Bem legal, acho que eu fico por aqui também, moçada. Eu acho que tudo que a gente falou representa bem o que eu penso sobre esse personagem, que a gente tem que ter atenção e principalmente respeito, né, por esse legado aí. Principalmente porque esse personagem trouxe pra gente no quadrinho. Você tá lendo qualquer parada aí, boa ou não, parte disso pode ter certeza que foi influenciado lá pelo Superman e por diversas coisas que ele já passou aí durante a história dele aí nos quadrinhos e tal, né? Então, mas acho que fica aí, foi um episódio bem legal aí. Acho que só antes aí de dizer tchau pra todo mundo, fica aí o agradecimento novamente ao Vinícius aí, né? Semi já alocado aí. Valeu mesmo, Vinícius. Sempre bom aí poder compartilhar uma boa opinião aí com um bom amigo, cara. Espero ter colaborado. Obrigado, valeu mesmo aí. Nunca mais vou chamar o Superman 952. Superman 952. Juninho Play é definitivo. Somente Juninho Play. Mas é isso aí, pra galera que quer conhecer, Vinícius? Sempre vale aí o jabazinho, né? Então acessa lá se você quer mais informações sobre o Juninho Play. Essa semana, inclusive, a gente vai voltar a falar dele, cara, é a nossa meta. Ah, olha aí. Toda semana. Pra se queimar um pouco mais, toda semana tem Juninho Play. lá no Dois Quadrinhos, né, cara? É um vlog do YouTube. Se tu pesquisar no Google Dois Quadrinhos, tudo junto, assim, tu encontra, tá? E aí eu vou estar lá falando e eu quero um dia que vocês participem, cara. A gente vai arranjar um jeito disso acontecer. Ah. Isso enquanto o YouTube existir, né? Enquanto der pra upar vídeo. Enquanto... É verdade. Enquanto der é pra bravo. Fazer. E eu acho que assim, Rods, pra fechar, eu vou deixar uma pergunta pros nossos ouvintes. Que eu tava aqui fazendo uma busca na internet e eu cheguei a seguinte questão dentro de um tópico do Comic Vine. Doomsday e Juggernaut versus o Beyonder e o Superboy Prime. Quem venceria ai, ai, ai. Esse duelo? Fica aí pros nossos ouvintes responderem esse questionamento muito importante. Que fã gosta e de disso, extrema né? relevância dentro do... Relevância. Fã falou gosta dessa putaria. Dessa putaria de super-herói e de vilão. É, que show de bola. Mas é isso aí, galera. Valeu aí pra todo mundo aí que tava curioso e ouviu até o final, né? O Projeto Cis aí se despede de mais um podcast de quadrinhos. Até o próximo aí e não deixem de acreditar no símbolo. Valeu, galera. Falou! Alô! Grupo do Mar tá chegando! Energia positiva! Você deixou a latinada pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seiji. Que é o Jim, de novo. Quem diria, eu ainda vou chegar em você, Seiji. Eita. Eu só preciso fazer você parar de gravar você. Ah, eu ficaria feliz com isso, cara. Vamos começar os nossos recadinhos de sempre, né? Você que escuta nosso podcast via iTunes, via feed, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Caso você queira mandar e-mail para nós, você pode mandar e-mail através do contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. Para os stalkers de plantão, nós temos o nosso grande e maravilhoso Twitter, que é o @projetoxpodcast. E aquele recado também, ajude-nos a montar o nosso podcast de aniversário mandando perguntas para o ask.fm/projetoxpodcast e também no mepergunte.com/projetoxpodcast. Agora o recadinho rápido, é um recadinho que a gente já deu semana passada, não é, Sage? Sim, sim. Que é o recadinho sobre o Heitor, aquele menininho que está doente, que ele ainda precisa de ajuda. Então, por favor, se você tiver algum médico que você conhece, ou alguém mesmo que possa passar isso, ou até mesmo até compartilhar no Facebook pra ajudar a espalhar a causa desse menininho, pra família, né? Pra vamos fazer essa história ter um final feliz. Na descrição aqui desse podcast vai ter um vídeo falando direitinho, explicando sobre o menino Heitor, o que ele tá passando, falando da família, certo? Beleza, link na postagem então, galera. Exatamente. E agora vamos pros e-mails, né? E-mails, vamos falar e-mails com feedback do último podcast, né, que foi de Anohana. O primeiro e-mail é do Dex, nosso amigo Dex, vamos lá, Coemanolos. Dex ressurgindo depois de muito tempo sem ouvir casts. Podem me chamar de Traitor, eu aceito, seu Traitor. Traitor! Enfim, sacanagem vocês me lembrarem do Fios de Anohana. Lembro da época, pois fiquei sem acompanhar, só acumulando os episódios até o último. Ainda tenho esse costume, pois prefiro ver o anime numa tacada só do que acompanhar semanalmente. Algo que fiz com o Sword Art Online, o Shingeki no Kyojin, One Punch Man e outros, e que foi muito mais proveitoso pra mim. Enfim, quando estava para lançar o episódio 10, uma galera que ficou no hype de assistir e tal, chorava em alguns episódios, ficou falando que o 10 era o último, e convencido disso, peguei pra assistir naquela tacada só. Lançou o 10 quando eu tava pra terminar o 9, e eu crendo que era o último, assisti o 10 pra quê? Uma semana de hype reprimido aguardando o episódio final. Ai, que trollagem pro Dex, bom. Não, mas o pior é que eles dão a entender que o 10 é o último. Mas aqui, a culpa é sua, você podia ter olhado uma anime list, né? Pois porra, é. Porra, internet, filhão. Até então, mesmo vendo todos os episódios numa tacada só, não tive em momento algum o tal fio que a geral fala e pá, a ponto de chorar. Até o 11. Opa. Eu ia me aguentando, o Moe cai rolando, aí soltou a música de Andy, pra quê? Suor masculino brotou automaticamente dos meus olhos. Aquela cena ali é forte pra caramba. A Nohana me marcou por ter sido um dos poucos animes que me levaram ao choro. Assim como Tokyo Magnitude 8.0, tem como não chorar naquela cena da casa... spoiler! Mangás raramente me levam aos fios, mas tive duas ocasiões. Lendo o Adorado Pastel, né, do Toshihiro Kobayashi. E o que me surpreendeu numa maratona de releitura de Midori no Hibi. Esse daí, como você consegue chorar com esse? Enfim, Dex Traidor se despede com aquele abraço e o lembrete de que Nisekoi pode estar em seus momentos finais e que isso pede um cast. Então, parece que não vai mais acabar. É, trocou o editor, quando troca, vai enrolar mais. Vai enrolar mais. Inclusive, a gente marcou você numa... O Sage marcou, não foi? Toda hora que sai Nisekoi, eu marco o Dex, cara. Bom, enfim, né? Lembro também que não escavo dinossauros. Mentira, né? Bom, um Kuei no cocoro de vocês. Valeu, ô Dex, cara. Muito obrigado, cara. Valeu por essa mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Thales Martins e ele começa assim. Olá, pessoal do Projeto X. Meu nome é Thales, tenho 19 anos e sou ouvinte de vocês há 2 anos. E essa é a primeira vez que escrevo um e-mail para um podcast. Oi, é, que beleza. Será que a gente dá uma de babaca e imita um outro podcast não, aí? Não. Não muito conhecido. Não. Não, tô brincando. Tô brincando. Enfim, antes de começar a zona de spoilers, eu parei de escutar o podcast e fui baixar o anime Anohana. E como o anime só tem 11 episódios, eu decidi maratonar. Comecei a ver ele assim que cheguei em casa. E depois da faculdade fui terminar de assistir lá pra 7h30 da manhã, na mesa do escritório. E por sinal, ficou encharcado de lágrimas. Ei, foi a primeira vez que eu chorei com um anime. Eita. E quando eu estava no ônibus, teve uma cena também que eu tive que me segurar. Mas meus olhos ficaram vermelhos. E as pessoas no ônibus devem ter pensado muitas coisas. Com certeza. Eu gostaria de pedir algumas dicas de animes. Pois os da temporada de abril já estou acompanhando e os que eu gostei. E recentemente eu terminei de ver Ranma Meio. Legal. E como é que é isso aqui? Esse é o Schwarzenmarken, né? Schwarzenmarken. E já vi quase todas as indicações de vocês. E gostaria de ver mais alguns animes antes que a temporada de julho começar. E queria indicações de vocês. Ultimamente estou aberto a todas as categorias de animes. E pra finalizar o e-mail, eu gostaria de agradecer vocês. Nossa, falar bastante vocês, né? Pois é. Pelo podcast. Gosto muito. E continue com um ótimo trabalho. Até a próxima. Eita, cara. Sugestões de animes, bem, cara. Primeira coisa. Se esse foi o primeiro anime que ele chorou, que foi a Nohana, então você tem que ver Shigatsuki Miwa no Uso. Porque esse também é o mesmo naipe. E, cara, não tem como você não chorar nesse anime. É, primeira coisa, escuta todos os podcasts de animes que a gente já fez, né? Então, porque são muitos, todos muito bons, vai. São recomendações. Segundo, cara, é muita coisa pra pensar, muita recomendação. Fazer uma listinha aqui, Seiji? Vamos lá, vamos ver. Fazer uma listinha, você fala 5 ou falo 5? Itz, vamos aí ver. Aí tem bastante coisa pra escolher. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Mas tenta pegar coisas bem variadas, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu My Anime List e eu deixo na postagem. Aí você dá uma boa lida, cara, que tem muita não, coisa. Vamos. Não, mas... Tá bom, vamos. Fala 5 aqui, só pra brincadeira, sabe? Tá, eu tenho que pensar agora, vamos ver, vai, vamos lá. Abre o My Anime List aí, eu começo, tá, então. Tá, tô abrindo. Ó, já que você tá aberto pra qualquer coisa, eu vou indicar um anime que é uma série de ovas, com 6 ovas, que ele é bem interessante. Eu não vou falar muito dele, mas o nome é Caras. K-A-R-A-S. Caras. Só tem 6 episódios, ele é bem legal. Sua vez, vocês falam. Um anime que eu vi faz pouco tempo, cara, eu gostei. Eu vou falar que é legalzinho pela história, pelo romancezinho, pelas coisas legal que eu gostei. O Aquarium Evil, cara, é muito bom. Também o seu anterior, eu sou sei no Aquarium também. Só que o Aquarium Evil é da Mariokada, cara, é muito legal. Eu gostei bastante. Agora é minha vez. Eu vou recomendar pra você outro, que é tem uma pegada diferente, que ele é uma pegada que são várias historinhas. Cada episódio é meio que uma historinha, assim. Tem vários arcozinhos independentes, que é o Kino no Tabi. Ah, esse aí é sério pra caramba. Esse é muito bom. Esse é legal. Vai, só 3, vai, pra não ficar muito grande. Fala mais um, eu falo mais um e daí 3 cada um, vai. Próximo, 6, sua vez. Um anime estranho, diferente, até que eu gostei. Bizarro até. Eu vou falar do Danganronpa, cara. Tá vindo uma nova temporada agora também. Sombrio, com mortes, com mistério. Até que tá legalzinho. Gostei, vai. É bonzinho. Pra terminar aqui, então eu já vou falar pra você. Assista todos os animes do Makoto Shinkai. Esse diretor é pica, hein? Bom, pra fechar, uma recomendação bem séria pra caramba, né? Muito boa, uma discussão fantástica. Uma série de 6 ovas, também tem um filme compilado, é o Eve no Jikan, né? Cara, que é muito bom, fala de robótica, fala de vida, as pessoas contestando o que é uma vida, o que é um robô, merece ser tratado como humano ou não. É bom pra caramba. E é isso, cara. E caso você queira mais animes, né? A My Anime List minha e do Seiji vai estar na descrição desse podcast. Sim. Então sim. Fica à vontade. Pois é. Bom, mas é isso. Muito obrigado, Thales Martins, pelo seu e-mail. It was a beautiful day and everyone was excited. There was a picnic and the whole Nintendo crew was invited. O próximo e-mail é do Daniel Coelho. Olá a todos do Projeto X. Como esse é meu primeiro e-mail, gostaria de elogiar o trabalho de vocês. Faz tempo que procurava um podcast com pessoas que me cativassem tanto, além de ter temas variados, desde animes até o quiz sobre o que o cabeça gosta. É, né? Fazer o quê? Bom. Esse aí a gente foi torturado, a gente não teve muita escolha. Pois é. Agora sobre o podcast de Anohana. Meu irmão já tinha assistido e me recomendado esse anime, mas não tinha me despertado interesse. Resolvi ouvir o podcast pra dizer pelo menos que sei algo. Mas vocês falaram com tanto carinho do anime que eu não pude entrar na zona de spoilers e fui ver o anime. Ah, muito bom. A história com pegada dramática me prendeu de uma forma que eu não esperava e que não acontecia há muito tempo. Resultado, vi o anime em 2 dias. Pra quê, né? Acho que por esperar o anime mais triste de todos os tempos, acabei não chorando do início ao fim. Maldito hype. Mas meus olhos marejaram em 2 cenas específicas. Quando o Popo revela o peso de consciência dele, né? Cara, muito bom essa cena. Forte pra caramba. E a cena do último episódio. Ah, caramba. Aquela descrição bonita pra caramba. Ah, muito forte também. Roteiro lindíssimo. Carga emocional bem forte. Intensa. E a mensagem dele foi maravilhosa. Só tenho a agradecer a vocês pelo incentivo de ver esse anime. Um abraço a todos e desculpa pelo textão. Imagina, cara. Tá bom demais. Tá legal. É isso. Na verdade, tá pequenininho. Pois é. Se você soubesse o que a gente recebe. Pois é. Muito obrigado, Daniel Coelho, por esse e-mail. O próximo e-mail aqui é do Johnny e ele começa assim. Olá, estou ouvindo vocês há pouco tempo desse podcast. Na verdade, o primeiro podcast que eu ouvi de vocês foi sobre a Guerra Civil. Curti o estilo de vocês e os assuntos são muito bons. O complicado é que vocês já passaram dos 150 episódios, né? Estamos chegando nos 200, poxa. Estamos chegando nos 200. E tô tentando fazer maratona, mas vocês ainda estão longe. É. Ah, ele tá no passado, agora entendi. Acabei de ouvir o episódio sobre Golden Boy, mas é muito bom mesmo. Vocês são de Mogi das Cruzes? Até mais, muito bom mesmo esse podcast. Tô na caminhada, quem sabe eu consigo ouvir todos. Pô, Johnny, muito legal, muito obrigado por você ter escutado, cara. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma pessoa muito presente no podcast que é de Mogi das Cruzes. Então, ó, só pra explicar direito, até porque os ouvintes podem ter essa curiosidade também, ó. O único de Mogi das Cruzes sou eu, vocês. Sim, você tá em quase todos os podcasts, cara, na caixa de entrada. O resto da galera tá mais concentrada aí na região também de São Paulo ali, né? Tirando o Tenshi, que é lá de Recife, e a Drix mora na região de Campinas ali, né? O restante... A maioria é de Grande São Paulo. É, a grande maioria, o restante, ele mora, trabalha e estuda aqui em São Paulo, né? Então, o Mug mora ali em Guarulhos, ali próximo também. O restante é, mora ou estuda mesmo em São Paulo, meu. O Dinho, o Panda, o Kiba, o Cabeça, o Rod, o Zafir, o Feto, todo mundo aí. A grande maioria, né? É, só que a gente não vai passar o endereço, não. Porque a gente sabe como funciona essa coisa da internet. Não dá pra confiar. Não mesmo. Mas é isso, galera. É isso, Johnny. Valeu por tudo. É isso aí, Johnny. Bom. Obrigado pelo e-mail. Abração. O último e-mail desse caixa de entrada que a gente escolheu, né? É do Orian de Oliveira. Olá, seres humanos. Tudo bem? Espero que sim. Curto muito o podcast do Projeto X e graças a vocês pude conhecer 2 animes fantásticos, né? O Anohana e o Boku Daki Gai Naimachi. Muito bom mesmo. Ó, são 2 animes que eu jamais iria conhecer e me interessar para assistir se vocês não tivessem falado tão bem dessas 2 obras. Devo dizer que o Boku Daki Gai Naimachi entrou no meu top 5 de animes favoritos. Simplesmente me apaixonei por essa obra, principalmente os primeiros 6, 7 episódios que focam na história da infância do protagonista. Já o Anohana fiz uma maratona para poder ouvir o cast e também curti muito. É um anime muito lindo e com personagens com os quais me importei e torci para que pudesse voltar a ser amigos. Apesar de ser uma história sensível e por vezes triste, na minha opinião traz uma mensagem muito otimista para a vida. Que bom, né? Estou começando a acompanhar o Kisniver e espero um podcast sobre o mesmo. Deixo aqui meu muito sincero obrigado e desejo uma vida longa e próspera para esse projeto. Valeu, cara. O Kisniver tá legal, ele tá acabando. Ah, uma pena. Eu preciso ver, eu não vi ainda. Da Mariokada, tá muito legal. Eu sei que é da Mariokada. Do Studio Trigger. Só que acabou... E do Studio Trigger. Não, é que tá, é que acabou a gravação, ou seja, assim, acabou a gravação, eu falei, ah, deixa eu procurar pra ver. Eu não sabia escrever a porra do nome do anime, porque eu tenho dislexia. Cara. Aí eu não consegui achar. Porra, cara, anime dessa temporada. Só pensar assim. Aí eu pensei, eu vou perguntar pro Sage. Só que daí você já tinha ido embora e eu... Pô, bom, agora você já sabe como é, se escreve. Agora eu já sei, eu dou Ctrl-C, Ctrl-V aqui no e-mail. Ok, então, tá beleza, bom. Mas é recomendadíssimo, tá muito legal, espero que acabe muito bem. Mas valeu, Orion de Oliveira, muito obrigado. Se vai ter um podcast disso, eu não sei, só o futuro vai dizer. Bom, mas é isso, valeu. Quem sabe. Muito obrigado. Já digo, se só gravamos se a Adri estiver junto. Caramba, viu? Pô, é do Studio Trigger, eu acho que ela vai curtir esse anime, vai. Não, É, porque ela pediu pra não gravar o próximo anime Fields. Então, não sei, acho que ela não vai conseguir gravar, não. É isso. É isso. E uns parabéns para todos os envolvidos que acertaram as dicas dessa semana. Você sabe me dizer quem são, ou seja? Pablo Neves, o Rafael HQ e o Thales Martins mandaram e-mails. Algumas a gente não pôde ler, mas chutaram, certo? E ganharam pontinhos, né, no ranking. Ah, que legal. Sim. E, Jim, mandar abraços pra galera que mandou e-mail, a gente não leu, pro pessoal que comentou. Pra quem a gente manda abraço? Então vamos dar um abraço aqui pro Lucas, pro Francisco das Chagas, o Rafael Taira, o Henver e o Ricardo de Andrade Santos. Sintam-se abraçados. Oh, yeah, galera. Exatamente. Agora vamos fechar essa caixa de entrada falando das dicas. O podcast que você acabou de escutar foi o podcast, né, da história A Morte do Superman e também o seu retorno, né? Sim. As dicas da semana passada que a gente deu foi DC Vermelho e 1992. As dicas têm tudo a ver. DC, porque o Superman é o personagem da DC Comics, essa história da DC Comics. Sim. Vermelho representando o Superman, a morte dele, o sangue espalhado, a bandeira com a capa. É, o sangue, a capa, porque a capa ficou icônica na capa. A capa ficou icônica na capa, meu Deus. A capa, eu não sei como vai, enfim. A capa ali. A capa dele é um símbolo icônico, né? Assim, tá na capa desse podcast, aliás, né? E 1992 foi a história, foi lançada em 92, né? Exatamente isso. Então é isso, a morte do Superman. E as dicas da próxima semana é Centímetros, Jardim e Gato. E... quem será? Podcast ainda não foi gravado, mas vamos lá, vai dar certo. Tem que dar certo. Ah, mas é isso, galera. Acho que a dica tá fácil, dá pra acertar, eu acho. Vamos ver, né? Dá pra acertar. Pois é. Dá pra acertar, sim. Oh. Pois é. Bom. Isso aí, galera. Abraço a todos. Sim, e continua mandando e-mail. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Comenta, galera, por favor. E é isso, né? Só pra terminar aqui rapidinho, antes, seja. Todos fiquem em paz e não se esqueçam que vocês têm a missão sagrada. Vocês vão pro inferno se vocês não fizerem. Meu Deus. De espalhar o podcast pra duas pessoas que não conhecem. Ok, ok. É, tipo, é dever sagrado, é moral. Ok. A gente nunca pediu nada pra vocês. É, abraço. Falou, vai. Valeu e até semana que vem. É isso aí. Cara, eu nem sei o que falar, cara. Tô pensando aí. Ah, tá. Bem-vindo. Essa pressão. Bem-vindo. Ah, enfim, mas o importante é que vendeu mais, cara. Vendeu 8 e o outro 5, então... aqui, ó, X-Men é número 1 de 91. É o que eu tô falando. Valeu. Ela veio antes. Mas tudo bem, você queria cortar, Rod? Corta essa parte. Eu já ia fazer isso. Obrigado. Desculpa, aproveitando que tu vai cortar essa parte, né, cara? Até porque o Homem-Aranha e os X-Men são muito mais importantes que qualquer coisa que a DC tenha, né, que cara? O Superman. Claro. Superman, principalmente. Superman morre e os X-Men só precisam botar o número 1 na capa pra vender mais. O Jim Lee. Por sinal, na época era meio zoado. Não gostava muito da arte dele na época. Jim Lee? Hoje, pô, eu hoje prefiro eu na época, cara. Porra, não, cara, para. Eu acho zoado na época. Eu gosto hoje, mais hoje, hoje do eu acho ele muito ruim, cara. Boa sorte pra editar, Rotz. Ah, eu falo bem, Foi claro. Aqui, ó. Tá bom. Inclusive, eu fui procurar, né, o Rods falou de Guardião, aí o nome da postagem que vai ser é Pensa no Gibi Ruim. 2 pontos. Guy Gardner renasce. Porra. Legal, legal. Não, e aí a gente tem uma coisa muito legal. Oi? Não, pode falar, talvez seja mesmo. Não, então aí. Talvez seja. Vamos ver, hein? Vamos ver. Superestimando o Vinícius. Pô, superestimando. Ei. Exato, exato, né? E... sim. Alguém quer falar mais alguma coisa aí do reino? Vinícius, você tá quieto? Não, cara, não tem muito que... Eu gosto da história. Consequências, né? É que eu queria dar uma... Eu só tava já me preparando pra uma conclusão, assim, se... Por sinal, lembrei agora, não sei se chegaram a ver, desculpa, eu vou fazer agora, você vai cortar isso, Rods, mas não. Tem a notícia assim, né? Marta é a maior goleadora da seleção, então o Henry Cavill com a camisa da seleção Marta. Enfim. Parênteses fechado. Alguém mais? Acho que sobre isso. Batman vs Superman é legal. Bom, ah, civil, né? Aí eles poderiam não ter mostrado a terrinha. Podia. Mas ia ser podia muito ter usado mantido só no caixão, né? aí efetivamente. Tipo, seria. Essa foi uma parada só pro fã. Que aí sabia que ele ia voltar, aí é apocalipse que... mesmo. Morreu como qual? Como do 952? Que volta, não volta? Ai, meu Deus. Opa. Passando um. Estourou o alarme. Aprendendo, cara. Passa guardinha aqui. Não, não. Chegou tudo a patrulha que é associado à história do. Thank you.